Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele achava que 50 Tons de Liberdade era um filme sobre a escravidão. Renato Marcel. Caralho. Salve, salve, rataria! Beleza! E depois dessa, eu não tenho nem mais o que falar, cara. Desculpa, gente. Mas... Me quebrou completamente. Essa foi tenso. É o estagiário que tá escrevendo essas tiradas, né? Fala a verdade. É o estagiário que anda escrevendo isso aí, né? É o estagiário. O estagiário tá aspirado. Aqui com a gente também, ela achava que 3 anúncios para um crime era um filme sobre os classificados. Patrícia Costa. Olá, olá, caros amigos, eu não consigo nem terminar meu oi. Oi, pessoal, tudo bem? E pra terminar com chave de ouro, aqui com a gente também, ele achava que A Forma da Água era um filme dramatizado sobre uma piscina. Marcelo Perello. E aí, caros amigos ouvintes, vamos passar ali pro mês do meu aniversário, que sempre é um dos melhores do ano, né? Tem muita, mas muita coisa boa pra comentar. Bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também pelo Facebook, YouTube, Instagram. Além disso, você pode enviar uma mensagem pra gente no nosso Twitter, no @ratos_cast, e também pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nossos dois e-mails e nossos sites bombaram este mês. Várias mensagens eu vou ler pra vocês. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Nosso tema de hoje serão os filmes de fevereiro de 2018, um mês muito recheado, com filmes para todos os gostos, mas hoje nós teremos também uma ratoeira safadinha. Assistida pelo nosso praticante de sexo sadomaso, Marcelo Perello. Jesus, Maria do Zé. Eu vou adotar o chicote daqui a pouco, hein? Por favor, faz o nome de safadinha. Hoje eu vou passar adiante o chicote. Safadinha. Olha só, essa ratoeira safadinha foi escolhida por Renato Maciel. Eu diria com uma pitada de vingança pro Maguinho. Você concorda? Ah, com certeza, com certeza. Aquele famoso teaser da ratoeira pros nossos ouvintes. E aí, então, a pergunta que ecoou no mundo: fiquei rijo ou não? Eis a questão. Me aguardo. Então, antes da ratoeira, antes do balanço do nosso mês de fevereiro, vamos para as mensagens dos ratos ouvintes. Que bonito. Writing to you. Faltou o Yay da parte, verdade. Faltou o Yay da parte. É pra fazer agora, depois? Yay! Gente, Pátia, tem que ser espontâneo. Edição, não coloquem. Edição é linda. Não, muito bem, Alex Feitosa, nosso. Ai, gente, eu tô sempre gostando. Alex Feitosa, sucesso Alex absoluto. Olha, sucesso absoluto. Crítica. Fez um texto maravilhoso, elogioso pro nosso cast das expectativas. Ele disse: um dedo no pause e um outro no mouse. Do watchlist do Letterboxd. Olha só, é um poeta. Uma saraivada de filmes para todos os gostos, com o timaço todo reunido. Foi curioso o contraste do otimismo inicial com o caos em forma de lista do final. Parabéns pela constância na produção de material, Instagram, montagens, Face e pela nova vinheta Highmark. Que a quinta temporada seja épica. Que a quinta temporada seja épica. Alex, que maravilha, cara. Que lindo. Que lindo o seu comentário. Deixa a gente com muito amor nos nossos corações. Maguinho, você que conhece o Alex? Maguinho conhece o Alex pessoalmente? Não, ô, Paty. O Alex ainda toca em umas 3 bandas lá no Calabouço, entendeu? Caramba! Então ele sempre tá lá tocando, acho que 2 ou 3 bandas. No Elvis, né? No Burning Love. É, ele tá lá sempre. É um cara que sempre que a gente tá lá, a gente comenta pra caramba, ele fala muito bem. Fico até envergonhado, cara. Ô, Maguinho, dá um abraço em nome do Ratos todo. Sim, Alex Feitosa, sim. Ai, dá um agradece. Dá um abraço por mim. Pode deixar. Fala que o próximo show dele, a Patrícia vai estar lá na frente. E vou gritar um yay pessoalmente. Yay! Vou gritar um yay lá no Calabouço. Olha só, vocês conhecem Fabrício? Fabrício! Não. Fabrício mudou de não, nome. Só conheço o nome, isso Fabrício. É apelido. Fabrício fez elogios para todos nós também. Disse o seguinte: Rafaelo Salles mandou bem em suas escolhas das expectativas. Seja bem-vindo de volta. Espero que você seja mais convidado. Fabrício, Rafaelo não é mais convidado. Rafaelo é rato. Yeah! Todos nós. Milionário. E disse também: Patrícia Costa e sua voz aveludada de professora. Gente, que vergonha. Começar o primeiro cast do ano com esse quinteto é sensacional. Ele também comentou a repercussão, essa aqui é pro Renato Maciel, a repercussão de Black Wave, filme estrelado por Nana Gouveia. O trailer já tinha saído, né, mas liberou mais um trailer na internet. Ele disse o seguinte: assim que descobri esse filme, pensei, o produtor só pode ser marido rico dela, que produziu o filme pra ela estrelar. Única explicação para alguém colocá-la numa produção e como protagonista. Daí fui pesquisar e foi isso mesmo. Aí ele botou, hashtag chupa Fernanda Montenegro tudo junto. Muito eu quero saber o seguinte, Renato Maciel, que gosta de filmes trash, filmes B, vai ver Black Wave, Renatão? Assim, eu vou ser muito honesto que eu tô sabendo da existência desse filme agora. Mas ele já tem um carinho no meu coração. Aí, já vai entrar na minha lista do Letterboxd, que eu com certeza vou assistir isso. Se tiver cabine, eu até faço. Renatão, vou te falar uma coisa que você não olha sabe. Olha aí, gente. Tom Sizemore tá no filme. Tom Sizemore e carreira, Eric, viu? Roberts. Eric não, Roberts. Esse, por conta dela, não, né? Não, Eric Roberts eu não duvido. Porque daqui a pouco ele tá fazendo comercial, sei lá, da Nova Skin. Pô, a gente perdeu. Acabou de perder um patrocinador agora, desculpa. Nova Skin, muito bom. Renatão no nível de Eric Roberts. Eu cara, adoro, falei, Renato. Eu adoro. Tô adoro. Puxa, bebi muito final de semana. Yay! Oh, foi espontâneo. Que bonito. Olha só, Igor Cabral disse: graças a Deus eu assisti As Aventuras de Paddington 2. Mas só tem sessão 1h20. Triste ver um filmaço Edgar Wright style não recebendo um grande público. A Patrícia vai falar um pouco do Paddington 2. O Renato também viu, né, Renatão? Vi, bom pra caramba. Pois é, então, eu só vi elogios desse filme. Eu discordo um pouco da parte Edgar Wright, né? Ou pelo style. Menos... Edgar Wright style, eu não entendo. Eu ele se manifestar. Eu não entendo aonde tá vindo o Edgar Wright style, mas ainda é um bom elogio. Sobre o nosso quadro do último cast, dos filmes do mês, né, dos filmes de janeiro, nosso novo quadro é pior título traduzido do mês. Igor AG deu uma ótima sugestão pra gente. Ele disse o seguinte: três anúncios para um crime? Aff, mais uma vergonha em termos de versão de título. Só descobri que se tratava do filme que assisti ontem por causa da foto. Eu já discordo um pouco de você, Igor. Eu acho que traduzir até bem. Traduzir até bem, porque é difícil traduzir. Three Billboards, eu ia falar isso Outside agora, of Ebbing, Missouri. É complicado. Mas eu acho que até cara, foi decente. Sabe o que eu não entendo? Por que não pode ser a tradução do que é de verdade? Por que não poderia ser... Teria que ser três outdoors. Sério, é muito ridículo isso. Fora do... na estrada de Ebbing. Sei lá, por que não podia ser uma coisa que é o três outdoors aos arredores. A ideia, né? Até porque, ô Paty, até porque três anúncios para um crime não é anúncio para um crime. Ele não tá fazendo apologia a nenhum crime. Né? Tá então, errado, mas tudo nome. Bem. Caros ouvintes, a Patrícia ela vai revelar qual é o filme este mês com o pior título traduzido. Então aguardem durante o cast. Patrícia vai não é agora? Revelar. Não, não é agora. É durante o cast. Olha só, grande quantidade de comentários desse mês foi do nosso polêmico cast Arte versus Política, que nós fizemos com o nosso convidado especial Pedro Coelho. Muitas cartas, eu não vou ler todas, mas assim, a Sidarta Monteiro concordou com a Patrícia, disse o seguinte: Patrícia Boa, Costa, Sidarta. Palmas e corações pra você. Perde a indústria, ganha a sociedade. O Richelo Ítalo comentou no nosso site o seguinte: que episódio respeitoso, parabéns pelo cast, isso sim é uma discussão. A Ingrid Cipreste, olha só, concordou comigo. Que surpresa. Tu não concordaste também, né? Acho que eu conheço. Ela disse o seguinte: ando valorizando muito mais o Globo de Ouro. A cerimônia do Oscar é uma tia velha que foi importante, vive do passado, está ultrapassada e se acha moderninha. Palmas pra Ingrid, cara. Muito bom. E olha, pra finalizar, o nosso ouvinte, que também sempre comenta, o Clóvis Lapacheira, ele disse o seguinte, ele mandou um e-mail maravilhoso, absolutamente genial, eu mandei até pra Patrícia pra ela ler. Infelizmente, não vamos conseguir ler o e-mail todo dele. Eu separei um trechinho aqui, que eu queria que vocês comentassem. Ele disse o seguinte: eu sou o tipo de pessoa que acredita que misturar política, religião ou torcida de futebol com qualquer outra coisa é um meio caminho pra dar merda. Premiação de cinema, pra mim, é uma cerimônia pura e simples. Não acho que caiba a sétima arte qualquer coisa além de entreter. Qualquer coisa além disso é relevar a arte do cinema a um segundo plano. Todo mundo aqui deu uma opinião. A gente agradece muito, muito, muito a opinião de vocês. Eu queria saber de Renato Maciel e Maguinho. Vocês estão mais do lado da arte ou da política? Maguinho, você chegou a escutar o cast? Não, escutei sim. Cara, eu acho que assim, depende muito da visão de cada um. Eu acho que o cinema como arte, ele tem poder sim. Eu acho que é completamente aceitável você incluir política, religião, futebol e tal, porque isso é um reflexo que a sociedade vive, entendeu? Eu acho que o cinema muitas vezes trata disso. Então não vejo problema nenhum de não encarar o cinema apenas como uma coisa, né, muito normal, assim. Ele levanta questões, eu acho que é super importante, cara. O cinema não é uma máquina que você apenas programa, entendeu? Ele, eu acho que tem poder total pra ele ir além, cara. Com certeza. Então, eu não tive oportunidade de escutar ainda o cast, porque eu tenho tido problemas de conexão, eu tô meio fora de tudo nos últimos dias. Mas em relação ao e-mail que você acabou de ler, eu discordo um pouco, cara, porque eu acho que o cinema, pelo menos falando de cinema, ele tem sim uma obrigação política, porque o cinema não é só, é uma arte, mas dentro dessa arte a gente trabalha com formação de opinião, formação às vezes do caráter. Tem gente que vê filme pra caramba, vê filme o dia inteiro, e às vezes molda a maneira que ele é de acordo com os filmes que ele vê, com as mensagens que ele tá vendo lá. E o cinema, como o Maguinho falou, é exatamente isso, é uma forma de arte que tem que meter às vezes o dedo na cara, o dedo na ferida, fala e toca e às vezes em assuntos que as pessoas têm medo de tocar e de tratar, e é isso que faz o cinema ser tão importante, tão abrangente e tão interessante pra gente estar aqui sempre debatendo e conversando sobre os mais diferentes filmes. Então, em relação a cinema e a política, sim, eu acho que é importante a mistura, até porque o cinema sempre foi politizado, não é de agora. Muito bem. Então eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que mandaram mensagem pra gente. É muito importante que vocês mandem mensagem pra gente, porque aí a gente fica sabendo o que vocês pensam, né? Que tipo de assunto tá agradando. Então, muitíssimo obrigado pra todos vocês que mandaram e-mails, até os que eu não pude ler dessa vez. Fica pro próximo cast. E quem não mandou, por favor, mande também, porque a gente também quer saber. Esse cast foi muito, muito acessado esse mês, então eu queria falar um pouco mais desse cast. Patrícia, falou bastante naquele cast, né? Eu nem falei nada agora porque eu falei a beça, né? Mas eu sou da opinião que a gente tá respirando, isso já é um ato político. Então, tá aí, já fica aí a minha opinião nisso. Anotem essa frase, estamos respirando, é um ato político. Isso já é um ato político, é, cara. Claro que é, definitivamente. Queria mandar um abraço especial pra Agatha Souza, Júlia Cícero, João Marcos, Fábio França, todos que comentam nossas postagens no Facebook, YouTube, Instagram, enfim, no nosso site também, Ratos de Cinema. Queria mandar um abraço especial para principalmente todos que escutam a gente ao redor do Brasil e do mundo, gente de todos os lugares, nossos milhares de fãs em Portugal, Turquia, Estados Unidos, México, Irlanda, Reino Unido, nossos ouvintes da Índia aumentaram, temos mais ouvintes na Índia, também temos novos ouvintes em Taiwan e na Romênia. Romênia. Nossa, gente. Então, um abraço para vocês da Romênia. Direto da Transilvânia. Podcast mais destruidor do que intervenção do governo federal. Posso mandar um oizinho nesse momento? Eu queria mandar um oizinho pro Cristiano Sartori Caetano, que ele tá em todas as situações. Ele tá no Instagram, ele tá no Facebook, ele curte tudo, ele comenta tudo. Então, eu tenho visto ele sempre presente, aí eu queria deixar um alôzinho pra ele. Oi, Cristiano. Oi, Cristiano. Muito bem, vamos começar nosso cast do mês de fevereiro de 2018, um mês, como a gente falou, um mês antes do Oscar, então chegou bastante coisa do Oscar nesse mês. Vou começar com o Renatão. Renatão, como é que foi esse mês pra você? Maravilhoso. Acho que aquilo que a gente conversou no mês passado, a quantidade de filmes legais, de filmes interessantes que a gente recebe nesse começo do ano é impressionante, exatamente por causa das premiações. Pra gente sempre vai ser muito rico, vai ser muito interessante, e ainda estão chegando filmes aqui que já tinham um lançamento previsto há muito tempo e foram mudando e mudando e estão chegando só agora. Então, pra mim, foi fenomenal o mês. Depois que eu falei isso ano passado, mês passado, mas esse mês superou. Acho que vai ser difícil bater esse mês, e tão difícil que montar a surpresa e principalmente o melhor do mês foi muito complicado. Bem, Patrícia, pra você. Cara, eu tô igual. Foi impossível decidir qual que é o melhor, qual que é a surpresa. Eu tô aqui olhando ainda pros filmes pra pensar o que eu vou fazer na hora de anunciar qual é a minha opinião, porque foi impossível. Na verdade, assim, o pior é o menos melhor, porque eu honestamente não vi nenhum filme esse mês da minha lista de, acho que são quase 10 filmes, que eu considero que tenha sido de fato um filme ruim. Ele só é, assim, um pouco abaixo, considerando todos os filmes muito bons que eu vi. Eu acho que foi, inclusive, melhor do que o mês passado. Eu já discordo de você, eu vi alguns filmes ruins esse mês, mas eu acho que, no geral, os ruins foram 15%, porque só teve filme bom, e eu não tô falando só do Oscar, crítica, não. Filmes também que estão fora de competição, em geral. A maioria, grandes filmes mesmo. Maguinho, você provavelmente foi quem viu o pior filme desse mês. Pelo menos o filme que a gente não quis ver, que é A Ratoeira, você diria que foi um bom mês pra você, não? Ah, eu concordo já com vocês. Foi um mês, cara, com muita, muita coisa boa. Como eu sempre falo, né, historicamente falando, fevereiro é um mês muito bom. Muitos filmes, né, que vão estar no Oscar, que vão receber as premiações, né. Eu não vi tantos filmes no mês porque assumo que o trabalho esse mês foi excessivamente desgastante. Mas vamos conseguir comentar aí muita coisa interessante e uma Ratoeira pra lá de especial. O pior filme do mês pra você foi A Ratoeira? Porra, infelizmente foi. Eu não queria que fosse, não. Mas foi. Ah, cara. Você não queria que fosse? Não, não. Vou explicar por quê. Você tá de chat, né? Olha, vai ser lindo. Todo o filme, cara. Vai ser lindo. Não, sabe por quê? Vai ser lindo essa Ratoeira. Eu vou logo dizer que eu queria ter visto Cloverfield Paradox, mas eu não vi. Queria odiar Cloverfield pela situação. Vocês já sabem, mas... Ah, se preocupa não, a gente odeia por você. Olha só. Então tá bom. Pois é, eu vou começar com o pior do mês, já que o Maguinho já passou dele. Renato, não, o seu pior filme do mês, eu acho que é igual o meu. Mas vamos lá, qual é o seu pior filme do mês? Cara, muito provavelmente vai ser igual o seu. E por isso, eu peço até a sua ajuda pra lembrar o nome do filme. Porque aqui na minha lista, eu coloquei, olha só, eu coloquei na minha lista todos os filmes que eu vi. Aí na hora que eu fui separar os filmes do Netflix, eu coloquei Adam Devine. Porque eu não sei o nome do filme desse menino, mas esse filme é horroroso. Você viu um filme com Adam Devine? Vamos eu lá, sei que o chama... filme é o Adam Devine. O filme se chama Quando Nos Conhecemos, When We Met. Exato. Quando nos conhecemos. Cara, esse é o momento que a gente tem que... Ah, eu vi esse filme. A gente tem que levantar o que diabo está acontecendo com o Netflix. Porque é o terceiro mês que o meu pior filme do mês é um filme do Netflix. É verdade. Mês seguido. E os três filmes que eu vi esse mês do Netflix, né, os filmes exclusivos, poderiam entrar nessa lista. Que é o Mudo, o Adam Devine The Movie e o... Não, Quando Nos Conhecemos. Isso aí. O Cloverfield Paradox. Os três filmes são horrorosos. Só que no Mudo e no Cloverfield você ainda consegue tentar pegar alguma coisinha ali que dá um diferencial. Já nesse Esse Quando não. Nos Conhecemos, não tem nada. Não tem nada. E é o que eu comentei no Letterboxd quando eu fui comentar esse filme, né, que eu fiz bem breve. Ele é um filme que, tipo, não é memorável e nem é diferente pro quesito de filmes de viagem no tempo. E ele também não é memorável e diferente pra um filme do quesito de comédia romântica. Mas quando você vai ver um filme igual a esse, você não tá esperando muita coisa, entendeu? Não é filme que você vai falar, puta, esse filme vai mudar o mercado. Esse filme vai ser o novo 500 Dias com Ela, vai mudar o mercado de comédia romântica. As pessoas mal sabem que esse filme vai estrear, né? Não, até porque aqui ele não é tão famoso. Eu não acho ele tão ruim, cara, o menino, porque eu já assisti algumas coisas daquela série que ele fazia no Comedy Central, que é o Workaholics, e ele não é muito sem graça, cara. Ele tem um talento ali. Mas, cara, não dá. Esse filme tá completamente esquecível. Não me enfurece igual ao Mudo e o Cloverfield, porque eu esperava alguma coisa dos dois. Mas eu tô aproveitando pra fazer um pacotão dos três, porque eu achei os três horrorosos. Mas o Quando Nos Conhecemos é simplesmente o pior deles, porque é o mais fraco. Ele não tenta nem trazer nada de novo. Então, realmente, é o mais esquecível. E, mais uma vez, o Netflix tá mostrando que tá realmente trazendo tudo e não tá vindo com nada. Já que o Renatão mencionou o Paradox Cloverfield, esse foi o meu pior do mês, pelo simples fato de que eu esperava alguma coisa do Cloverfield, do terceiro Cloverfield, já que o segundo filme foi bem legal, o primeiro filme é legal também, e eu esperava alguma coisa legal, principalmente por causa do elenco desse filme. Atores que eu, sinceramente, eu vejo os filmes por causa desses atores, né? Daniel Brühl, David Oyelowo, é o nome dele, é isso tudo. Oyelowo. É isso aí. Eu acho que até que o filme começou de uma maneira satisfatória, vamos dizer. Não vou dizer interessante, porque em nenhum momento o filme me prendeu. Eu tive sono durante o filme em alguns momentos. Ele tem uma vantagem. Ele é rápido. Isso é bom. Então ele te incomoda pouco. Mas assim, ele, primeiro que ele não é do universo Cloverfield, eu não entendi. A não ser pela última cena do filme, ele é o universo Cloverfield. Esse filme foi vendido como assim, a explicação do primeiro filme está nesse filme. Não tá. Sim. Não tá, não tem, não viaja, não venha dizer. É uma forçação de barra o que estão fazendo na internet, de explicar uma coisa na outra e tal. Porque ali, cara, na verdade é o produtor de J.J. Abrams jogando pro público, entendeu? Então eu acho que eu já entendi a franquia Cloverfield e eu tô realmente chateado com essa franquia. Não sei se eu vou continuar vendo não, cara. Esse próximo filme que vai sair, que é o de guerra, que vai sair esse ano ainda, o quarto Cloverfield, ele tem que ser muito bom pra me vender, porque eu tô meio chateado. Eu acho que, sei lá, eles, essa ideia de pegar uns filmes que eles não sabem como vender e fazer o marketing todo, ou seja, mudar o roteiro, fazer tudo criar em cima pra entrar na franquia Cloverfield. E assim, o que esse filme se propõe, a ideia que esse filme propõe, que ela cria, aí, meu amigo, significa que eles vão fazer mais uns 200 filmes de Cloverfield. Então, assim, pra mim, curti muito não achei legal, achei as atuações bem over. E é uma coisa que eu li e eu quero falar nesse cast. Eles não sabem o significado da palavra paradoxo. O filme se chama Paradoxo Cloverfield e não tem absolutamente nada de paradoxo nesse filme. Então, é, já vai daí. Não souberam nem escolher o título. Maguinho, você fez bem de não ver. Fez muito bem. É, cara, lamentável, porque eu, assim como você, gosto muito do primeiro filme, gosto muito do segundo filme também. Concordo com, né, com você que, assim, é, o segundo filme só tem um nome, né? Você, nos 10 minutos de ginástica, você entende o que é o Cloverfield, o nome, né? Por que o nome tá ali. Mas o terceiro também, cara, aí, cara, não entendi também. Sinceramente, eu acho que dá pra pular esse. É. Você que gosta. Você que gosta, acho que dá pra pular. Você falou que consolo pra você, que a grande explicação seria. Serve de consolo pra você ficar reclamando que às vezes o filme chega pra Netflix e tal. Cara, esse filme simplesmente chegou no Netflix porque ele ia flopar muito na bilheteria. Sim. Agora vendo as críticas, eu concordo que ia ser. Pra eles foi o melhor negócio pro Netflix também. É verdade. Até porque o que o Marcelo falou, o próximo filme já vai sair esse ano e tudo mais. Vai sair no Netflix também. A gente tá aqui malhando o filme, mas eu sei que eu vou ver o quarto filme. Sabe por quê? Porque ele vai estar lá no Netflix, cara. Você vai estar deitado em qualquer momento, qualquer horário. Renatão, tudo pode mudar, mas o J.J. Abrams garantiu que vai sair no cinema. É, eu vi isso também. Eu não levo pra mim. Que ia sair no cinema o quarto filme. Eu vi isso também. E se seguir igual a esse, pra mim o melhor lance é botar no Netflix mesmo. Ou lançar em VHS. Isso só mostra que virou galhofa mesmo. Já era, né? Mas virou mais ainda. Tá mais descartável que saco de pipoca vazia. Se for refil, o saco de pipoca tá valendo mais, hein, mano? É verdade. Olha só, Patrícia, seu pior filme do mês, por favor? É, meu pior filme, que não é o pior filme do mundo, nem é o pior filme, mas é dos filmes que eu vi, o que eu acho que tem mais problemas e que talvez mereça estar aí nessa, não mereça estar nessa posição, mas dentre os que eu vi, é o Pequena Grande Vida, o filme novo do Alexander Payne, que é muito legal, tem muitas coisas, eu gostei muito mais, eu acho, do que a maioria das coisas que eu li, do que eu vi sobre o filme, mas em comparação com os outros, é o que fica aí como o meu pior filme. Bom, é a história de que os cientistas descobriram uma forma de transformar as pessoas em mini pessoas de cerca de 15 centímetros de altura, que vem no momento em que você tem o mundo caindo aos pedaços e precisando diminuir o consumo, com uma série de questões ambientais, e aí isso acaba sendo vendido como uma alternativa para que a gente resolva parte dos problemas do planeta. A primeira meia hora do filme é muito legal na medida que ele constrói esse universo, assim. E aí as pessoas vão aceitar ou não ser minimizadas e viver nessas microcolônias e das pessoas se questionando sobre, ai, mas e aí? O que que vai ser? Como é que vai ser? Então, todas as problemáticas envolvendo você ser minimizado são levadas em consideração, assim, desde a família e isso é muito interessante, a maneira que você tem isso, esse primeiro momento, assim. Então, é muito bacana de ver. Só que, na verdade, o filme acaba virando várias coisas e o filme não é muito bem sobre isso. E depois que, de fato, a transformação acontece, você vê uma série de outras questões sendo exploradas. E aí é que tá, talvez, o pior que tem do filme, né? Tem muitas questões e talvez nenhuma delas seja tão bem elaborada. Na verdade, pra mim, o que é o filme? É sobre se minimizar? É sobre... É, eu acho que cada um, talvez, que vai assistir esse filme, vai ter uma sensação diferente do que é o cerne do filme ou qual é a principal questão. Pra mim, a principal questão é o fato de que tem uma expressão em inglês que eu ouvi alguém falando com relação ao filme, que eu achei interessante, que resume bem a sensação que eu tive, que é, wherever you go, there you are. Quer dizer, não importa onde você vá, lá você está. Quer dizer que, assim, não importa se você tá menor, isso não vai apagar os seus problemas ou mudar a situação. Então, todos os problemas que a gente tem como pessoas grandes, eles vão ser transportados como pessoas pequenas. E todas as questões, o ser humano não vai deixar de ser o ser humano com 1,80m ou com 15 centímetros. Então, todas as questões deles são são carregadas pro lugar onde você vai. Então, onde quer que a gente vai fuder com tudo, a verdade é essa. E isso é bem legal também, essa questão é bem legal. Só que tem muitas outras questões envolvendo essa coisa do, da natureza e tal, que eu acho que o filme acaba se perdendo em alguns momentos, e isso é bem ruim, assim. Mas, no geral, o filme é bacana, eu acho que vale a pena, principalmente por esse primeiro momento de tudo que ele construiu. O Matt Damon, que é o personagem principal, ele tá bem, mas também nada extraordinário. Mas tem a Hong Chau, que faz... isso é surpreendente, assim, que ela faz... Não sei se eu diria o par romântico, mas ela faz aquela pessoa que faz ali o contraponto com ele. E o personagem dela, apesar de parecer um pouco racista, né? De ter uma questão assim, de parecer que eles pegaram pesado na hora do personagem e ele ficou assim um pouco esquisito. Eu acho que não, acho que funciona e a dinâmica entre eles é muito boa, eles têm uma química boa e é muito bacana. Fica também o destaque pro Christoph Waltz, que pra mim roubou o filme. Ele faz um vizinho do Matt Damon na Minilândia, lá onde eles moram. E, cara, tem uma cena que eles saem de um quarto, assim, e ele tá só sorrindo, olhando pra eles, mas de um jeito, assim, tão... Cara, ele tá rindo, assim, como quem diz, tô bem vendo você, sabe, assim? Muito bem mesmo. O filme não é o meu pior, mas não é o pior e... Eu não gostei muito, não, cara. Eu me decepcionei um pouco com o filme, acho que eu esperava um pouco mais. Eu achei o trailer melhor do que o filme. Eu adoro o diretor, então eu tava esperando bem mais. A questão da personagem dela que você falou, engraçado que eu não tinha visto isso por um lado, assim, tá racista demais a maneira que foi criada o personagem dela. E agora que você falou, eu concordo, faz muito sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que ela, pra mim, é a melhor coisa do filme, disparado. O filme perde muito tempo focando em mensagens de natureza e tudo mais, sendo que eu acho que a verdadeira mensagem do filme é uma jornada totalmente pessoal, de você encontrar o seu lugar, encontrar quem você é, independente de como é o mundo ao seu redor. E eles não focaram muito nessa mensagem pra mim. Foi meio desperdício. Muito bem. Eu quero ver esse filme, ainda não vi, mas eu tenho interesse porque eu gosto do Alexander Payne, mas já tô preparado pro... Não vi ninguém falando que é extraordinário, ninguém falando bem, então... Não é extraordinário. Também queria não ver, é mas... Extraordinário. Mas é um bom filme, cara. É um bom filme. O Matt Damon anda numa fase meio Tom Cruise, né? Só que o Tom Cruise parece que vem aí com um filme bom. E vem aí com Missão Impossível, parece ser bom. Mas o Matt Damon, não sei não, hein? Tem que abrir. Cara, 2017, o melhor filme do Matt Damon foi o Thor Ragnarok. Tô uma ideia. Pra você ver. Eu vi final de semana. E o nome dele tá descreditado no filme. Pra você ter uma ideia. Olha só, Maguinho, vamos falar de coisa boa então? Vamos melhorar o ar aqui desse cast. Sua surpresa desse mês, por favor. Minha surpresa, olha que legal. Cara, amigo ouvinte, que eu tive uma surpresa muito boa, cara. Mas na verdade, o que eu tive foi uma certa inveja branca, sabe? Porque assim, a gente vê que na verdade a qualidade do cinema fora do eixo americano, né, é fantástico, né? E fica ainda mais incrível quando vem de países onde a sétima arte não tem um poderio tão grande, né? E aí eu vejo o nosso país com dimensões continentais não figurar entre esses países mais importantes pro cinema, dá uma certa tristeza. Mas eu falo isso por quê? Porque do Líbano sai a minha grande surpresa do mês e na minha opinião, um dos grandes favoritos ao Oscar de melhor filme estrangeiro, que é Um Insulto. Que filme bom. Porrada na cara, sabe? Que mensagem que o filme carrega, sabe? O filme se passa em Beirute, né? Onde tem o Tony, né? Que é um cristão libanês que ele tem como hobby regar as plantinhas de manhã. Só que, dado um certo momento, ele por acidente, é por acidente mesmo, ele acaba molhando o Yasser, né? Acho que é Yasser, é um refugiado palestino. E disso começa um desacordo absurdo, né? Que vai crescendo, que evolui para um julgamento midiático absurdo. Mas, na verdade, assim, essa é a primeira camada do filme, né? Porque o que tá em jogo é todo o contexto geopolítico, religioso que a gente já sabe que acontece ali. E entra em cena de uma maneira muito, muito forte, com poderio absurdo, sabe? O filme tem diálogos maravilhosos, sabe? Uma direção de atores absurdamente fantástica. Eu achei um filme espetacular e um dos grandes favoritos pra ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Um Insulto. Muito bem, seu favorito. Renatão, qual foi a sua surpresa do mês? A minha surpresa era um filme que eu acho que ele é surpresa desde o primeiro filme, Paddington 2. Eu não esperava que eles fossem fazer um filme tão bom como foi o Paddington e não achava que eles fossem fazer uma continuação tão boa quanto foi foi Paddington 2. Eu acho que ele é a perfeita definição do que seria um filme de família de qualidade. Simplesmente lindo você continuar acompanhando a jornada do ursinho Paddington em Londres. Ele tenta buscar um presente perfeito para a tia dele, Ursa, que cuidava dele. Enquanto ele tenta fazer isso, ele passa a arrumar um emprego para conseguir dinheiro para poder comprar um livro de figuras 3D, né, para poder mostrar a cidade de Londres para ela. Só que com isso ele acaba se metendo em umas enrascadas por causa do vilão vivido pelo Hugh Grant, maravilhoso no filme, maravilhoso, rouba cada cena que ele tá, e o Paddington vai na cadeia, e na cadeia você acaba tendo algumas das melhores cenas do filme, combina todo o típico humor inglês em cenas memoráveis, e ao mesmo tempo ele cria camadas de emoção que vão fragilizando qualquer um. O cinema que eu tava era basicamente formado por famílias, então você via as crianças, é muito engraçado você ver a reação das pessoas, quando por exemplo, o Paddington foi preso, as criancinhas assim, ah não, mas ele não fez nada, e é muito legal quando você vê um filme feito para as crianças que envolve as crianças nesse ponto, sabe? Uhum. E no momento das piadas você via os adultos assim, chorando de rir, porque é tudo tão leve e ao mesmo tempo tão, tão majestoso, pode parecer uma comparação bizonha, mas em vários momentos o Paddington 2 me lembra as maneiras que o Chaves, por exemplo, faz a gente rir, porque é tudo na base da inocência. É um humor universal e atemporal. Então, eu acho que isso faz o filme ser tão especial. E se você não fica de coração partido naquela última cena, você é tipo um coração gelado, cara. Porque. Nossa, final, cara. É tocante demais. É de chorar. Cara, eu preciso ver esse filme urgente. Eu chorei. Eu também só vi uma crítica boa desse filme. Sério, tipo assim, ele foi surpresa, mas ele lutou muito pro melhor filme do mês, sabe? Olha que fantástico. Patrícia, você quer falar um pouco desse filme e depois da sua surpresa? Eu posso falar, eu escrevi um texto sobre esse filme. Isso. Quem quiser saber mais a minha opinião, pode ir lá no site, ler o texto. Me comoveu muito, assim. E visualmente, o filme é incrível, visualmente. É como se o Wes Anderson dirigisse um filme pra criança. Não é o Edgar Wright. Não. Como se o Wes Anderson dividisse. É muito bom, porque as animações dele são pra qualquer pessoa, menos pra criança. Paddington tava ali na briga da minha surpresa, como o Renato falou. Essa é a hora que eu falo sobre o filme dos piores nomes de todos os tempos, piores traduções. Qual é a hora que eu vou falar da pior tradução? Pode depois, ser depois. Esse filme tá aí na briga. Então, é O Que Te Faz Mais Forte, foi a minha surpresa do mês. Porque surpresa é surpresa, né? Você vai ver um filme que você tá esperando uma coisa e o filme acaba te levando por um outro caminho, e esse filme fez muito isso comigo, me surpreendeu muito. É um filme que é infinitas vezes melhor do que eu esperava, inesperadamente, do David Gordon Green, que é um filme muito atípico pra ele também, que é a história de um cara que ele vai apoiar a namorada durante a maratona de Boston em 2013, e tem um atentado terrorista, e ele perde a perna no atentado terrorista. E aí você pensa assim, essa é a premissa do filme, você vai ver o trailer, é isso que você vai te vender o filme, e você pensa assim, ai cara, aquele filme motivacional sobre o cara que perdeu a perna e vai lá, eu achei e, vai sim, não? E o maluco super vai sim. Ser super maneiro e forte pra caramba, e vai ser foda, e ele vai ganhar força lá, e não é, é muito mais do que isso, na verdade, né? O filme é muito humano na maneira que constrói essa questão. Na verdade, o cara de forte não tem nada, né? O filme explora um emocional muito mais do que a questão da força. E no final das contas, a força, que é essa força, né? O mais forte, não é muito bem você ter força pra você superar os seus obstáculos, né? É uma força pra você entrar em contato com você mesmo e você se descobrir muito mais do que você superar o fato de que você não tem duas pernas. O cara é meio... Um cara meio bunda, assim. O mais legal disso, que geralmente você vê um filme assim e o protagonista, que é o Jake Gyllenhaal, que não é muito estranho pra fazer esse tipo de filme, esse tipo de filme é bem a cara dele, eu acho. E você pega o protagonista e você transforma esse cara num herói, né? Esse cara é foda, olha, pô. Mas esse filme não, pelo contrário, o filme faz de tudo pra te mostrar que esse cara é um Zé Cu. Não, e o cara, inclusive, foi uma das pessoas que ajudou a localizar os terroristas. Terroristas, né? Então, mais um motivo pra fazer o o cara um herói americano. E aí você tem uma outra questão, né? Aí o cara tem tudo pra se tornar um herói. Só que o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, onde que você é um herói? O que que faz de você um herói, né? É, você continua a mesma pessoa, só que de repente todo mundo acha que você é um herói. Então o filme explora o impacto que isso tem, assim, como que é você de repente ser visto de uma maneira que nem é muito tão próxima da realidade. A única coisa que você fez foi sobreviver e de repente tá todo mundo dizendo que você é um herói. Então o filme explora isso de uma maneira muito diferente do que você costuma ver nesse tipo de filme. Tem uma coisa no filme que eu não sei, que eu percebi, eu não sei, que eu achei muito legal, é que são os momentos mais dramáticos. Tem momentos muito dramáticos, mas ao mesmo tempo, a maior parte do filme não acontece nada. E é muito legal isso. É, nos momentos mais dramáticos, o que, que geralmente acontece, né? Geralmente você vem aquela música mais dramática pra você ficar comovido e chorar. Não tem música. Nos momentos mais dramáticos, você tem o silêncio da atuação. E eu achei isso muito legal. Tirar o foco do drama e você focar na realidade. Então, o legal desse filme é que ele tem uma tentativa muito grande de você transformar isso numa situação mais realista possível. E você tem isso na construção da família, das relações familiares. As pessoas dessa família são totalmente loucas e desequilibradas, mas são pessoas normais. Pessoas que você até reconhece uma pessoa da sua própria família ou outra. Então é legal que você consegue fazer certas conexões com a sua própria vida, assim, né? E você pensa, e eu em muitos momentos me peguei, eu até botei isso no texto que eu escrevi, pensando assim, cara, deve ser exatamente assim. Como é que você vai fazer cocô e vai se limpar e você tá, tipo, ali, você nunca fez isso antes. Como é que deve ser? E o filme te coloca nessas situações realistas e você fica realmente se perguntando isso, né? Você não vai deixar de ser o cara Zé Cu que você era antes de perder a perna, você continua sendo aquele cara Zé Cu. Então, é bem legal, bem interessante, eu recomendo muito, assim. Foi uma surpresa muito grande esse filme. Muito bem. Patrícia escreveu também uma crítica sobre esse filme. Está lá no Ratos de Cinema. Você pode acompanhar a crítica dela. A minha surpresa do mês é o primeiro filme do Aaron Sorkin, que é vencedor do Oscar pelo Rede Social, roteirista muito famoso nos Estados Unidos. Agora ele migrou para a direção e fez um filme que estreou no final do mês, chama-se A Grande Jogada, Molly's Game, com a Jessica Chastain e com o Idris Elba. Por que esse filme para mim é uma surpresa? Porque, primeiro, porque eu não sabia o que esperar do Aaron Sorkin como diretor. Eu achava, pelo trailer, que esse filme ia se passar tudo num lugar só, que ele ia fazer uma coisa bem condensada, bem, sabe assim? Com poucas cenas saindo daquele ambiente, enfim. E o filme é absolutamente o oposto disso. O filme, ele tem mais de 2 horas e ele se passa em diversos momentos, num tempo, em vários lugares dos Estados Unidos, um elenco imenso. Então, assim, é um trabalho de direção muito diferente de um diretor estreante. Porque, primeiro, por ele ser o vencedor do Oscar, Aaron Sorkin, o estúdio deu o dinheiro que ele quis para fazer esse filme. E ele trouxe um casting muito interessante de atores, que também foi a minha segunda surpresa nesse filme, que é o seguinte: você vê atores que estão ficando um pouco estigmatizados por alguns papéis, fazendo papéis completamente diferentes. Então o Idris Elba, ele faz um advogado, pai de família, tem algumas questões sociais na cabeça dele, alguns critérios que ele segue na vida dele, e aquela personagem da Molly Bloom entra pra destruir com todos esses critérios. Você tem o Kevin Costner, que faz o pai da Molly Bloom, que é a Jessica Chastain, que tá num papel completamente diferente do que você vê o Kevin Costner fazendo também, principalmente agora nessa fase da carreira dele. Michael Cera tá nesse filme, Michael Cera do Superbad, cara. Quem vê ele no Superbad, quem vê ele nesse filme, completamente diferente. Chris O'Dowd, completamente diferente. Enfim, muito interessante. A história desse filme é a história dessa personagem da Molly Bloom, que é uma história real, né, de uma ex-atleta. Ela era uma ex-esquiadora que teve um acidente tentando ir pra uma Olimpíada. Ela era uma esquiadora e ela teve um acidente grave que ela ficou proibida, ela não conseguia mais fazer nenhuma atividade olímpica, enfim. E aí ela resolveu tirar um ano pra estudar fora e tal, e estudar foi o que ela menos fez. Ela acabou indo trabalhando um pouco ali, e aí ela acabou descobrindo esse jeito de administrar jogos de pôquer, tudo na legalidade. E aí ela virou uma estrela dos jogos de pôquer, não por ela jogar, mas ela organizava os melhores jogos dos Estados Unidos. E ela, assim, ela viveu numa época onde puxaram o tapete dela e ela voltava. E repuxaram o tapete dela e ela voltava. Então, tem muito do filme. O filme se passa ao longo de alguns anos, mas você acompanhar essa trajetória dessa mulher é extraordinária. Primeiro porque o trabalho da Jessica Chastain é absurdo nesse filme. Eu achei muito bom. Ela tá muito, muito interessante, e os diálogos do Aaron Sorkin são muito rápidos, muito sagazes, assim. Então, é um roteiro muito bom, que, aliás, é a única indicação que esse filme tem pro Oscar, é o do roteiro. que é uma pena, tá? Porque é uma pena mesmo. Muito legais. E eu te garanto, assim, se você levantar no cinema pra ir no banheiro, você já perdeu coisas muito interessantes desse filme. Ele não te cansa. Todas as cenas são muito importantes. E ele tem um ritmo muito legal. Isso que eu achei muito legal da direção do Aaron Sorkin. É um ritmo, parece que é o jeito que ele escreve. É um cara que já trabalhou com diversos diretores famosos, aprendeu bastante e teve uma estreia maravilhosa. Muito bom o filme. Eu gostei muito. Eu acho que a montagem e a direção, elas casam com o dinamismo do roteiro dele. Eu fiquei, assim, o tempo inteiro que eu tava vendo o filme, eu fiquei louco pra saber a história dela. E é muito legal você ver a jornada dela, desde que ela não sabia o nome de uma jogada no pôquer e como funciona o pôquer, até ela comandar as maiores mesas de pôquer underground dos Estados Unidos. E se você procurar saber a história dela, por exemplo, o personagem do jogador X, que você comentou, que é o Michael Cera, ele é uma mistura de Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, entre outros atores que jogavam na mesa dela. Falam que, inclusive, quem é um cara que foi muito, assim, tipo, ferrou muito com ela, tentou ir muito contra ela, era o próprio Tobey Maguire. Ele era extremamente competitivo e tinha grandes problemas com o jogo. Então, vários grandes nomes de Hollywood já passaram nas mesas dela e tudo mais. Vale muito a pena o filme. Olha só, então, antes só da gente passar pro nosso pacotão que vai começar agora, eu queria que a Patrícia revelasse para o nosso público qual é o filme com o pior título traduzido deste mês de fevereiro, por favor. Que rufam os tambores aí agora. Sim. Foi os tambores? Já foi. Cara, o pior filme traduzido vai para Mudbound. Lágrimas do Mississippi. Lágrimas. Poxa, pá. Do Mississippi. Mudbound. Lágrimas do Mississippi. Por favor, senhores. Muito bom, pode, muito bom. Né? Não pode. Bela escolha. Eles ainda mantiveram o nome original, né? Eles mantiveram Mudbound. É, como se fosse um subtítulo, e o subtítulo, né? É Lágrimas do Mississippi. Lágrimas de Mississippi. É uma coisa que não tem nada a ver. Nada é uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tipo, é tão ruim quanto três anúncios, que não tem anúncio nenhum pra crime nenhum. Olha só, e nesse botaram Mississippi e no outro não botaram Missouri. Sim, então não dá pra entender. É. Posso falar um subtítulo que eu acho uma merda esse mês? Eles colocaram a mesma coisa com Lady Bird. Eles colocaram Lady Bird. É hora de voar. É hora de voar. Ah, vai. Ah, porra, não pode. Deixa o Lady Bird só, cara. Não, mas pelo menos. Sim, mas tipo, o Hora de Voar não é porque é quase com a história. O Hora de Voar é pra fazer tipo um voo e com o seu caminho. E já que o nome dela é Bird, dá pra fazer. Pô, mas isso aí, então, isso é comum, mas, cara. No nosso cinema, desde que o Brasil existe, esse subtítulo bizarro. A gente sempre fez. Subtítulo que nada tem a ver. A diferença é que no Lady Bird, pelo menos tem a ver com o filme, tem a ver com o nome, tem a ver com a história. Agora, Lágrimas... E o Mississippi não chora nesse filme, pai? Não, gente. O Mississippi não chora. E o Mississippi não tá no filme? Bem, este segmento do nosso cast é um oferecimento do Coelho Traduções, que são as melhores legendas e traduções e versões de inglês. Se você quer uma coisa de qualidade, não esta bosta, se você não quer Lágrimas de Verdade do Mississippi, por favor, não deixe de acessar o pcoelhotraduções.com, é o site do nosso querido amigo Pedro Coelho, tá? Lá você vai encontrar traduções de qualidade, legendas. Ali sim tem um trabalho de qualidade em traduções. E se você tá procurando isso, não deixe de acessar. Mais uma vez, eu vou falar pcoelhotraduções.com. Certíssimo. Maguinho, seu pacotão do filme de fevereiro, tem certeza que tem filmes que poderiam estar entre os melhores e filmes que poderiam estar entre os piores. Ou surpresas. Exatamente, tem sim. Eu vou de extremos, né? Vamos de um blockbuster e vamos de um filme mais controverso. Que é blockbuster também. Também, vamos dizer assim. Bom, vamos começar com Pantera Negra. Cara, a Marvel é foda, né? Ela sempre consegue, cara, sempre consegue. E é engraçado que, na minha opinião, os melhores filmes desse grandioso MCU estão em filmes que os heróis foram descobertos pelo grande público, né? Tipo Guardiões da Galáxia e agora o Pantera Negra. E uma coisa legal, que é o último filme antes do grande finale, né? Que estreia daqui a 2 meses. E, cara, que filme legal, né? Que filme grandioso, assim. Eu só vou dar uma dica antes de continuar pro nosso cara meu ouvinte, pra escutar o cast, né? Que o nosso âncora e o contratado, em definitivo, Rafael Salles, fizeram. Sensacional. Assina embaixo tudo que eles falaram, que é espetacular. Que introdução de personagem, né? Que já tinha roubado a cena já no Guerra Civil. Belíssimos personagens, né? Achei, assim, vilões com grandes motivações, né? A cultura afro elevada a um patamar, porra, grandiosíssimo. A mistura que eles fazem do primitivo com o tecnológico é foda. O Wakanda é linda. Uma coisa que a Patrícia bate muito, assim, e, assim, socialmente é muito, muito relevante. A trilha sonora é digna de, assim, é um destaque incrível também. Enfim, Pantera Negra é um excelente filme, né, e que vem a cereja do bolo agora, que é o Guerra Infinita. Agora vamos pra Forma da Água. Amigos ouvintes, eu vou ser sincero, eu gostei demais. Um filme sensacional. Vamos fazer um trato aqui. É, não vamos ser igual o nosso âncora, Ranzinza. É, não boicota o filme, não, sabe? Não boicotem o filme, né? Porque é um conto de fadas muito, muito legal. Pra quem não sabe, é um novo filme do Guilherme Del Toro, pai de filmes como Pacific Rim, Hellboy, Labirinto do Fauno, um cara que eu gosto muito mesmo. Forma d'Água, ela se passa nos anos 60, né? Onde a Guerra Fria meio que ditava as regras dos Estados Unidos e Rússia, né? Tem a Elisa, né? Vivida pela Sally Hawkins. Cara, estupenda, estupenda, né? Ela é muda e trabalha em um laboratório experimental lá do governo, onde eles estudam, né, uma criatura aquática fantástica, né? E como todo filme dele, cara, ele mistura muito bem o real e o fantástico, sabe? Eles se misturam de uma forma muito linda, assim. E ele sempre encontra artifícios muito relevantes pra contar isso pra gente, sabe? E é muito bonito ver como é que a Elisa e a criatura vão se conectando, vão se apaixonando, sabe? Acho que o destaque óbvio pro quarteto Sally Hawkins, Michael Shannon, vilão elevado à potência máxima, Richard Jenkins, espetacular, Octavia Spencer, maravilhosa também, como sempre. Como eu falei anteriormente, é um lindo conto de fadas, né? Então, vocês já sabem, né? Abracem a cabeça e curtam a viagem. É isso aí. A Patrícia quer ver a crítica sobre a Forma da Água. Linda, linda também. Linda, por sinal. Tem lá a crítica. A Patrícia fez também a videocrítica, né, Paty? Da Forma da Água, que também está disponível lá no site. Você vê também no YouTube. Paty, acho que você falou tudo já sobre esse filme. Faltou alguma coisa ou não? Não, faltou não. Já falei aqui. E falar, e o Maguinho falou muito bem, eu concordo, é um filme lindo que merece ser visto, sem implicância, independente de qualquer pesar que possa vir aí no filme agora, com essas novas revelações. Verdade. Eu acho que o filme é bonito e merece ser visto, sim. Eu não acho ele o melhor do mês, nem o melhor do Oscar. É tão bom que ninguém botou do filme do mês. Olha, então... ele não podia deixar, né? Ele não podia deixar passar, tava demorando. A gente ainda não falou, Patrícia, o filme do mês. Como é que você sabe que não é esse? A gente ainda não falou. Patrícia, seu pacotão, então, do mês de fevereiro, por favor. O meu pacotão, vou começar com o Eutônia, que é a história da patinadora artística Tonya Harding, que é um filme que me tocou muito no cinema de muitas maneiras. Incrível desde a maneira como ele construiu o filme, apesar de eu ter alguns probleminhas com ele. É uma história muito pesada, assim, de muito abuso que ela sofreu a vida toda, desde a relação dela com a mãe até a relação dela com o próprio esporte, que nunca aceitou muito bem por ela não ser como se espera. E isso é muito legal de ver, assim, você explorar essa coisa de que a gente diz muito isso, né? Existe uma cultura do que não existe você vir de qualquer lugar, não importa, se você se esforçar, se você lutar, você vai lá e consegue. Só que não é bem isso, né? Nem sempre a gente consegue, e tem muitas vezes que tem o mundo inteiro contra a gente, dificultando ainda mais aquilo que já é complicado. Então, é um filme muito legal, a história dela é incrível, a Margot Robbie, que faz a Tonya Harding, ela tá, assim, é inacreditável o que ela conseguiu, o que ela faz. Uma coisa que eu acho que não funciona é que tentaram deixar ela meio feia, mas não tem como a Margot Robbie ficar feia, eu acho. E aí isso acaba ficando meio forçado, assim, mas ela tá muito bem, mas apesar dela tá muito bem, quem roubou a cena pra mim foi a Allison Janney. É uma coisa, assim, é impressionante. Mas pra mim também, quem me impressionou muito no filme foi o Sebastian Stan, como o marido da Tonya. Eles têm uma relação super... A melhor surpresa do filme. A melhor surpresa, mais até do... Porque a gente não espera que a Allison Janney esteja mal. Por melhor que ela esteja, a gente sabe que ela vai fazer um bom trabalho, mas... Não, mas Sebastian, você não espera que o Sebastian Stan consiga atuar. Na verdade, você se surpreende porque ele sabe atuar. Eu não sabia nem que ele sabia atuar. Pra mim, ele só sabia fazer aquilo ali. E, cara, ele realmente tá muito bem, ao ponto de várias vezes você esquecer que é ele que tá ali. E realmente, assim, é um filme muito forte, impactante, que a história emociona muito a gente, assim. Então, eu acho que é um filme que merece ser visto também. Então, fica aí meu primeiro filme do pacotão, Eutônia. Vejam, porque, cara, e é divertidíssimo. É incrível como se conseguiu nesse filme contar uma história que é super pesada, que à medida que a gente vai vendo o filme, você fica assim, cara, isso não pode ter acontecido de verdade. E você vê como que é engraçado e como que eles conseguiram fazer o filme divertido, assim, mesmo sendo uma história tão pesada. Então isso eu acho que é um mérito enorme, assim, da produção do filme. É, não tão divertidos são os meus outros dois filmes, que são só, assim, pedradas e porradas que a gente leva do cinema. E não dá pra dizer que o cinema não tem teor político de hipótese alguma. Fica aí o meu recadinho pro nosso amigo ouvinte, que falou que tem que separar. E vou começar com Mudbound, Lágrimas do Mississippi. Conta a história, na verdade, de duas famílias que acabam colidindo enquanto tem que cuidar da mesma terra, assim, enquanto elas acabam trabalhando no mesmo espaço, né? Então tem um pedaço de terra, provavelmente acredito no Mississippi, em que essas duas famílias estão dividindo esse espaço de terra de alguma forma. Você tem uma família branca e uma família negra, e tudo que isso representa é retratado nesse filme, assim, né? Nos pormenores. Tem uma coisa assim de... Na forma que se faz política nesse filme, é que é como no Pantera Negra, você faz a política está no ser e não necessariamente na bandeira, né? O filme acontece e os acontecimentos são o que é político. Não precisa de uma bandeira específica, porque a bandeira é óbvia, né, em se tratando de um filme que levanta questões raciais. Você tem pequenos detalhes de pequenas falas, pequenos olhares, o lugar onde as pessoas sentam, e isso é tudo muito bem colocado no filme, e é incrível, assim. A fotografia, esse filme é da Dee Reese, que ela tem um outro filme também que é muito íntimo, que é o Pariah, em inglês é Pariah, não sei, que são filmes completamente diferentes, e a evolução dela desse filme pra esse é impressionante. É um grande épico que se passa, assim, desde do início da guerra, da Segunda Guerra, até tempo depois do final da guerra, né? É muito forte, tem uma coisa que é a fotografia desse filme, o nome do filme é Mudbound, uma referência a você estar, tipo, como preso na lama, ou cercado pela lama, e o filme é isso. Você tá mergulhado na lama, você consegue as cores do filme e o design de som desse filme, você ouve a lama, ela tá em tudo, assim, as pessoas respiram lama. É muito curioso a maneira como isso é feito no filme, assim, é muito incrível. Então a direção de fotografia desse filme também é impressionante. E é realmente, assim, um filme muito forte, que você passa o filme todo com um nó na boca do estômago esperando o que que vai acontecer, assim. É super legal e vale a pena ver. O destaque desse filme em atuação ficou para Mary J. Blige, que é uma cantora, não sei, acho que ela não é tão conhecida aqui no Brasil. Ela é tão conhecida aqui no Brasil, gente? Eu acho que não, né? Eu acho que é, cara. Eu acho tão também conhecida que é. Assim, mas... pra nossa geração, talvez, ela não é tipo a Beyoncé, mas talvez pra nossa geração ela esteja um pouco mais conhecida, que tá irreconhecível no filme. Eu vi numa entrevista ela dizendo, inclusive, isso, que algumas das pessoas que fazem o filho dela no filme, dois dos atores que fazem filhos dela no filme, até metade das gravações não sabiam que era ela, que descobriram no meio das gravações que era ele, ficaram assim, não é possível que é você, não é possível que é você. E ela tá realmente irreconhecível, e a atuação dela tá sensacional também. Eu vou te falar, eu acho que mais que o destaque dela, por mais que o personagem seja um tipo de personagem já batido, a atuação do Jonathan Banks tá fantástica no filme, fantástica. Pra mim ele é um dos grandes negligenciados dessas premiações todas. Ele e o... acho que é Jason Mitchell. Michael Schubert. O Jason Mitchell e o Garrel Hedlund, que fazem o casal principal desse filme, cara, eles têm uma química muito boa. Eu acho que é incrível o que eles fizeram juntos também nesse filme. É muito legal. Os dois estão muito bem. E o Garrel Hedlund, eu acho ele interessante porque ele também é um cara daqueles que a gente conversa que poderia seguir o caminho mais fácil de Hollywood. Ele está sempre tentando fazer uns filmes diferentes. Tá sempre optando por filmes mais alternativos, né? Por produções independentes e papéis diferentes. Sensacionais, e o filme vale muito a pena ser visto. Mas assim, eu sou uma pessoa muito sensível a esse tipo de filme, e eu acho que é um filme que mexe com a gente, né? Então, requer um pouco de... Não de cuidado, mas assim, você precisa ver num dia que você esteja mais preparado. Preciso ver tudo isso, cara. Tudo isso. E eu encerrei meu pacotão. Renatão, por favor, seu pacotão. Então, cara, meu pacotão são dois filmes. O primeiro deles é O Sacrifício do Cervo Sagrado, que a gente tava falando aqui de nomes traduzidos. Ele tem um nome traduzido até bem ok, que é o The Killing of a Sacred Deer, virou O Sacrifício do Cervo Sagrado. Então quem dirigiu esse filme, Renatão? o nosso querido Yorgos Lanthimos. Caraca, hein? Amo, olha amo. Fantástica, que pronúncia, Renatão. Que orgulho. Que pronúncia pro grego, hein? Ah, porra. Eu, pelo menos, gosto muito dele. E depois que eu vi esse filme, eu fiquei numa parada, assim, de revisitar todas as coisas dele. Fui ver até curtas metragens que o cara fazia, de tanto que eu fiquei numa vibe dele. Ele dirigiu ano retrasado o Lagosta, que a gente até comentou aqui. Foi indicado ao Oscar de melhor roteiro. No Sacrifício do Cervo Sagrado, ele mais uma vez retorna a parceria dele com o Colin Farrell, que, vou ser bem honesto, tá fazendo maravilhas pra carreira dele. E junto com a Nicole Kidman, eles vivem um casal. Né, que tem dois filhos, e ele é um médico cirurgião que tem uma estranha relação com um menino vivido pelo Barry Keoghan, acho que é assim o nome dele, que, cara, se esse moleque fosse indicado a Oscars e Globos de Ouro, seria merecido, porque o moleque tá absurdo no filme, o moleque tá um absurdo, creepy e bizarra a maneira que ele faz aquele personagem, que ele constrói a relação deles, e eles dois têm uma relação, né, ele é um jovem e o cara é um médico, e depois a gente vai conhecendo o porquê das ligações da família dos dois, e o que vai levando aquilo, só que tudo isso é por trás de um filme, um thriller, né, de horror psicológico feito tipicamente pelo Yorgos Lanthimos, que ele tem uma visão de mundo bem peculiar, ele tem uma visão bem distorcida do que é a humanidade, e ele sempre cria coisas bizarras pra apresentar pra gente, como estética. E isso fica muito claro na maneira que ele filma. Ele usa sempre uns ângulos bem fechados, né? As lentes dele são bem fechadas, ele trabalha com grande espectro, mas ao mesmo tempo parece que você é um observador naquela história. Planos longos, planos sequências longos, assim, e faz você tá acompanhando aquela história. Eu gosto muito da maneira que ele filma, eu gosto muito da maneira que ele conta história e que ele trabalha a mente humana. Mais uma vez, o bizarro tá ali, mais uma vez ele trabalha com o luto e como a gente supera os nossos erros e supera as coisas e os traumas que isso causa na vida, e é fantástico, simplesmente fantástico. Durante um período ele foi inclusive o meu filme do mês, conforme foram vindo os outros filmes, ele foi mudando um pouco, mas vale a pena, todo mundo deve assistir esse filme e assistir os outros filmes dele, que é um diretor fantástico. Já o outro filme que eu vou falar aqui no pacotão, também de um diretor fantástico, eu assisti hoje esse filme, então tá fresquinho pra falar, que é o Trama Fantasma, que é o novo filme do Paul Thomas Anderson, que, como não amar Paul Thomas Anderson, é um cara que, pra mim, não erra na carreira dele. Ele, mais uma vez, trabalha com o Daniel Day-Lewis depois do Sangue Negro, então é a esperada volta dos dois, e esse filme é, até o momento, o último trabalho do Daniel Day-Lewis como ator. O que dizer segundo desse filme? Segundo ele. É segundo ele, então, até o momento, é o último trabalho dele. O que dizer desse filme, cara? É simplesmente fantástico. O texto é primoroso, é poderoso. A maneira que todos os atores trabalham, e principalmente o Daniel Day-Lewis, que ele domina a cena em cada momento que ele tá lá. Eu acho tão interessante ver esse ator e você ver como foi a construção de personagem, a maneira que ele trabalhou com o Paul Thomas Anderson na sua primeira vez e a maneira que ele tá trabalhando agora, você vê que é completamente diferente. Por mais que sejam dois personagens que sejam similares na ignorância deles, no jeito bruto e tudo mais, o jeito do personagem dele aqui, do Reynolds, né, é totalmente diferente do Daniel Plainview. Ele é mais suave ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele é amedrontador, você sente medo daquela figura dele, você se sente acuado só pela presença dele. A arte do filme é maravilhosa, toda a cinematografia é incrível, a maneira que o Paul Thomas Anderson filma é fantástico. A trilha sonora do Johnny Greenwood, que é um parceiro dele, acho que desde Sangue Negro já, pra quem não conhece, ele é o guitarrista do Radiohead, então ele já tem esse trabalho há um tempo como compositor de trilhas para filmes, e ele fez essa trilha que era do Forma da Água até eu assistir esse filme. Simplesmente, eu acho que é um dos filmes que tá sendo mais esquecido do Oscar, uhum, e é um dos melhores pra mim. É tipo assim, top 3. Uhum. Eu botaria o Trama Fantasma lá, top 3, top 4, talvez, dos 9. Então, tem muita gente meio que cagando um pouco com esse filme. Ele teve 6 indicações. Eu acho que vale a pena ver, não só pelo Paul Thomas Anderson, mas pelo Daniel Day-Lewis, que tem o nome dos dois, vale o ingresso. Renato, você falou tão bem do filme, eu só escutei as pessoas falando mal, assim. Eu não escutei ninguém falando tão bem, assim, do filme. Por que será que esse filme tá sendo tão rejeitado lá fora, assim? Eu não sei, cara. Eu não tô vendo o que eles estão falando, honestamente. Eu acho que, se você for analisar o filme pelo ponto de vista da protagonista, não sei se as críticas estão sendo na maneira que ele trata a personagem dela no filme, mas eu acho que a personagem dela é uma das mais fortes nesse ano, que a gente teve filmes de personagens de mulheres fortes. A maneira que ela encontra a força no meio da fragilidade dela e a maneira que ela tenta domar a relação e ao mesmo tempo que ele é um cara poderoso dentro da casa e poderoso em questões de posses e dinheiros, ele querer ter o poder, ela ao mesmo tempo tenta sempre mudar a balança e colocar ele como ponto de necessitado e ela como ponto de força, ele precisar dela. E eu acho que isso que torna a relação dos dois tão interessante no decorrer do filme. E você vê a relação dele com as outras mulheres também. Eu queria responder a pergunta da Paty de uma outra forma. Eu acho, Paty, que quando as pessoas veem Paul Thomas Anderson e Danny DeLewis, eles esperam algo no nível do Sangue Negro. Entendi. Tanto na atuação do Danny DeLewis, quanto na história, assim, uma coisa completamente... Porque o Sangue Negro é pra mim, um dos filmes perfeitos. É que naquele ano ele teve um outro filme que eu também considero muito perfeito, que o Maguinho odeia, mas eu gosto muito, que é o Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu também odeio. Pois é, eu acho um filmaço também. Então, é verdade, aí, problemas sérios com esse filme. Ali é difícil, qualquer um dos dois que ganhasse, no meu caso, eu achava ótimo. Eu acho que é isso, as pessoas queriam ou esperavam algo daquele jeito. Esse filme, ele se passa praticamente todo em uma casa, ou em duas casas, enfim, ele tem uma casa de campo, uma casa em Londres, praticamente só interiores e diálogos, e, enfim. Enquanto no Sangue Negro você tinha imagens belíssimas, nesse filme você também tem, mas em uma pegada menor, numa escala menor. A atuação do Daniel Day-Lewis não é tão... Ele não faz um vilãozão como ele faz no Sangue Negro, então isso também eu acho que muda um pouco na perspectiva da pessoa que tá indo ver o filme, eu tô dizendo. Principalmente os críticos e tal. Então eu acho que... Não foi o meu caso, eu fui surpreendido por algumas coisas, eu queria outras coisas dessa dupla, e enfim, acho que no meio termo é um filmaço, merece ser visto. Eu concordo com o Renato no fato de que as pessoas estão esquecendo esse filme merece ser visto. Se é o último filme do Daniel Day-Lewis, esse é um motivo. Por ser um filme do Paul Thomas Anderson, mais um motivo. Mas enfim, é um filmaço, é um filme que tem, assim, eu acho que é um filme que as pessoas vão descobrir ao longo do tempo. Não agora, porque é um filme muito pequeno e chegou em pouquíssimas salas, mas é um filme que vale a pena. Mas você não acha que o Sangue Negro também meio que foi assim? Ele foi ganhando uma força nos últimos anos? Também, com certeza. O meu pacotão se resume a apenas um filme, porque já falaram praticamente todos os filmes que eu vi esse mês. Eu vou falar de um filme que vocês não viram. Todo o Dinheiro do Mundo, o novo filme do Ridley Scott, que estreou nesse mês, no comecinho do mês. É um filme que foi envolto por uma polêmica, porque substituiu o seu ator coadjuvante, que aliás estava até brigando por um Oscar, as pessoas diziam que ele podia brigar por um Oscar, que é um tal de Kevin Spacey. Kevin Spacey estava nesse filme e foi substituído, faltando um mês para o filme ser lançado, ele foi substituído pelo Christopher Plummer, que vejam vocês, foi indicado ao Oscar, é a única indicação que esse filme tem, e é um trabalho maravilhoso, Christopher Plummer, mas aí também, né, não vale, é que nem o Daniel Day-Lewis, a gente sabe que vai ser indicado. Christopher Plummer já ganhou o Oscar de coadjuvante. Eu vou falar de uma atriz que nunca me encheu os olhos, mas que nesse filme rouba o filme para ela, que é a Michelle Williams. Ela tá muito bem nesse filme, ela é a grande alma desse filme. Esse filme é história real também do sequestro do John Paul Getty III, um jovem de 16 anos que foi sequestrado na Itália, e o avô desse rapaz era o John Paul Getty I, que é vivido pelo Christopher Plummer, e ele simplesmente decidiu não pagar nenhum centavo do resgate desse jovem. Existe uma reviravolta no meio do filme que é bem interessante. Você entra num outro filme, praticamente, mas que envolve essa questão toda do sequestro e tal. O Mark Wahlberg também nesse filme. Yeah. Mark Wahlberg, ele está... Tem que ter a música, pô. Ele está nesse filme como coadjuvante. Porque você pensa, Mark Wahlberg. Você pensa, é o ator principal do filme. Ele não é. Ele entra no filme com meia hora e o papel dele é bem, bem coadjuvante. Se eu não me engano, ele nem pega numa arma nesse filme. O único problema desse filme é o maior... problema desse filme, porque ele... O Ridley Scott é o grande problema desse filme. Olha só, eu falando mal do Ridley Scott. Gente, é o fim do tempo. É o apocalipse. Eu vou explicar por quê. Esse filme ficou pouquíssimo no cinema, mas eu fui ver, e eu não conheço mais ninguém que viu esse filme. O problema é que ele O Ridley Scott, ele faz filmes longos. Esse filme tem 2 horas e 15. Então, os filmes dele costumam ser cansativos se a história não cativar você. O Ridley Scott, ao longo do tempo, ele ficou meio cínico com algumas histórias. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu acho que funciona com a ficção científica, esse cinismo dele, eu acho que pra contar uma história real, principalmente a história de uma mãe que perdeu o filho e ela precisa brigar pro sogro pagar aquela quantia, que pro sogro não é nada, mas que pra ela significa tudo, eu acho que precisava de um diretor com um pouquinho mais de coração. E o Ridley Scott, ao mesmo tempo que ele fez um filme que eu acho que tem coração feminino, bastante coração feminino, que é o Thelma e Louise, por exemplo, eu acho que ele perdeu um pouco isso com o passar do tempo, e ele ficou um diretor muito frio. Eu acho que, vocês entendem o que eu tô falando? É uma das críticas que eu acho que as pessoas fazem muito pro Ridley Scott, e eu não acho, e nesse filme eu acho. Nesse filme eu acho que ele realmente ele separou muito o público da história que está sendo contada ali. E aí você não é cativado pelaquela história. Você tem uma ojeriza, um nojo do Paul Garrick, que eu acho que isso é uma coisa que o americano já tem por natureza. Mas nesse filme é muito óbvio, ficou muito maniqueísta a questão toda dela e do Christopher Plummer. Foi muito inteligente ter tirado o Kevin Spacey desse filme, porque, na verdade, eu fui um dos caras que falei assim, pô, o Ridley Scott fez isso com o Kevin Spacey, vai ficar mal pro Kevin Spacey. Cara, ele, na verdade, ele ajudou o Kevin Spacey em tirar ele desse filme, porque a imagem dele ia ficar pior. O personagem é muito nojento, é muito podre. Então, e você sabe que aquilo ali é tudo verdade. Então, ia ser pior pra imagem do Kevin Spacey nesse caso. Então, eu acho que é um filme que vale você ver em casa, com calma. Como eu falei, é um filme longo, mas ele não te cativa. Ele não é memorável. É uma pena, porque a história é interessante. Deixa eu só falar uma coisa. Um dos piores terceiros atos que eu já vi do Ridley Scott, porque é um terceiro ato extremamente forçado que, sinceramente, duvido que aquilo tenha acontecido. Mas se aconteceu, continua sendo forçado, na minha opinião. Cara, mas eu assisti também, eu esqueci de colocar esse filme na minha lista. Mas ele não te proporciona esse momento de conexão em momento algum. Ainda tem uma outra coisa, que aí a gente, quando fica sabendo da história do filme, né, dessa coisa do Kevin Spacey, e você tá coberto de razão, eu concordo com tudo que você falou, mas teve uma coisa que pra mim foi de doer. Ver o Mark Wahlberg fazendo discurso, isso foi foda pra mim, fazendo discurso sobre ganância depois dele ter cobrado milhões pra poder regravar as cenas dele. Isso, juro, eu assisti e fiquei assim, meu irmão, sério, vai pra casa, fazer outra coisa. Foi o que aconteceu com Kevin Spacey, né, tipo, que se ele tivesse ficado ali, teria sido muito pior pra ele, na verdade. Mas o Mark Wahlberg, ele doou o cachê depois. Ó, depois... É, depois que a imprensa foi em cima, né? Lógico. Depois é fácil, né? Mas ele só fez porque aí dele ali, depois de tudo que ele fez falando, fazendo discurso contra a ganância e não sei o quê, cara, juro, foi de doer pra mim. Muito bem, olha só, gente, vamos chegar na parte que eu acho que o nosso público ama, que é o nosso melhor filme do mês, melhor filme do mês de fevereiro, que foi um mês de ótimos filmes, a gente já falou de ótimos filmes. Então, o que que sobrou? Vou começar com o Maguinho. Por favor, Maguinho, seu melhor filme do mês. Será que vamos ter unanimidade de novo? A gente já tem isso já há uns 2 meses, né? É verdade, próximo disso. Exatamente. Então vamos lá, gente. Meus queridos amigos de bancada, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tinha dado como certo a escolha do filme do mês já há algum tempo. E a minha torcida pro Oscar também já estava certa, né? Eu não achava que nenhum outro filme tomaria esse posto. Mas como disse a Patrícia agora há pouco, como é bom se surpreender, né, Paty? O meu filme favorito e o melhor filme do mês era, até um tempo atrás, A Forma da Água, até eu ver 3 Anúncios para um Crime, né? Então, o melhor filme do mês para mim. Um filme simplesmente espetacular. Um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos. A gente tá acostumado a ver em filmes estudo de personagem, né? Mas aqui, o que eu acho muito legal é que a gente tem estudo de personagens. Isso é muito foda. O filme se passa numa cidadezinha no estado do Missouri, onde uma mãe tem a filha morta em um crime bárbaro, né? E que até o momento não tem solução, né? E eis que a mãe, ela vivida de forma ímpar pela Frances McDormand, decide colocar 3 outdoors na cidade, cobrando as autoridades, principalmente do xerife. Isso que eu falei sobre estudo de personagens é fantástico, porque você realmente não tem realmente um vilão da história, né? Os 3 personagens que dão um tom no filme, que é Frances McDormand, né? O xerife, vivido pelo Rugeres, que eu coloco, na minha opinião, o grande papel da vida dele, né? E tem o Sam Rockwell, né? Que faz um policial controverso, com seríssimas relações pessoais e interpessoais. Eu acho que todos têm um peso na estrutura narrativa da história genial. E, cara, vamos combinar, é extremamente bem conduzido pelo diretor Martin McDonagh. O roteiro é espetacular, os diálogos são fantásticos, o tom sarcástico que fica ali durante, que permeia o filme inteiro, é muito bom. 3 anúncios para um crime, sensacional. Yay! Tamo junto. E esse também é o meu melhor filme do mês. Olha! E 3 anúncios para um crime, eu já tinha falado para vocês antes que esse era o meu favorito, porque eu não vi todos os indicados, mas esse foi o que eu mais gostei. No Globo de Ouro a gente chegou a comentar, né, entre a gente. E eu já vi esse filme 2 vezes, já. Eu queria falar o seguinte, o Maguinho falou dos coadjuvantes desse filme, mas esse filme tem vários atores coadjuvantes, tem atores que você vai olhar e falar assim, ah, eu sei quem é esse cara. Por exemplo, o anão do Game of Thrones, ele tá lá. Ai, gente, ele tá lá. Pode crer. E ele é maravilhoso, cara. A cena do jantar... O Peter Dinklage deixou de ser o anão do Game of Thrones há muito tempo. Pois é, porque tem muita gente que não sabe o nome dele. Eu, por exemplo, agora esqueci o nome dele, mas, enfim, ele tá lá nesse filme, a gente sabe que ele é um excelente ator. Lucas Hedges, que foi indicado ano passado, né, pelo Manchester à Beira-Mar, tá nesse filme também. Então, assim, você tem atores, até em papéis menores, que já ganharam prêmios, que são ótimos atores. Mas eu queria falar uma coisa até além disso. Todos esses coadjuvantes são bem desenvolvidos, mas até os personagens mínimos desse filme são bem desenvolvidos. O roteiro é tão bom que ele trata bem até os personagens que tem uma cena nesse filme. Esse filme tem uma cena onde tem um padre. Padre vai na casa da personagem da Frances McDormand. Essa cena é inesquecível. E até esse padre é bem desenvolvido nesse filme. A filha dela, que foi morta no filme, tem uma cena com essa. Tem uma cena filha com dela. Ela, até linda também. Até a filha dela é bem desenvolvida nesse filme. Linda, então, porém assim, trágica. Uma, triste. Né? Uma cena. Até a amiga da Frances McDormand, que trabalha com ela na loja, bem desenvolvida nesse filme. É. Até o cara que coloca o billboard é bem desenvolvido. Então, assim, esse roteiro é tão fechado, é tão bom, os diálogos são tão maravilhosos. Volto a falar, é um filme também mais longo que você não vê passar. Eu vi duas vezes. Não vê. E a segunda vez que eu vi esse filme, eu reparei uma coisa que eu não tinha reparado na primeira vez, que eu acho que eu tava tão fascinado pelo filme que eu não reparei. Esse filme, pra mim, ele é, como o Maguinho falou, ele não é um filme que, ao contrário do filme que eu tô falando do Ridley Scott, né, que você sabe quem é o vilão, você sabe quem é o mocinho. Esse filme não. E você é surpreendido a cada cena. Sim. Mas mais do que isso, ele é sobre como você lida com a perda. Não só a personagem da Frances McDormand, mas todos os outros personagens têm alguma relação de perda no filme. Tem pessoas que devolvem isso pra sociedade, tem pessoas que cospem de volta na família, tem pessoas que absolutamente não conseguem viver mais com a perda. É absurdamente bem feito. E o final desse filme é uma conclusão maravilhosa. Eu já vi gente reclamando. Ah, mas pô, termina assim. Que bom que termina assim. Dá mais uma chance. Vê de novo. O final, cara, é genial, é o melhor, gente. Final. Como assim teve gente reclamando do final? É o melhor final. Melhor final de filme dos últimos tempos. Eu vou falar mais. Eu até, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, podia ter terminado antes. Nem precisava dessa cena. E precisava. Precisava. Todos os prêmios pra esse filme são merecidos. E eu achei, assim, extraordinário. Dificilmente não vai ser o meu filme do ano. Porque eu achei muito, muito bom. Porque ele é completo. Roteiro, direção, atores, enfim. Pra mim é o filme mais redondo que eu vi nos últimos anos. Nesse ano, com você, pelo menos. Concordo com você. Em 3 Anúncios para um Crime, se você não viu, vá ver, porque é extraordinário. Que todo mundo gostou do filme, mas nem todo mundo vai poder falar, porque a gente tem que ser breve. Patrícia, seu melhor filme do mês? Eu fui inspirada pelo Maguinho, que falou da surpresa dele sendo um filme que é estrangeiro, né? Um filme de não língua inglesa. E o meu melhor filme do mês, que eu assisti também agora, tem que dizer que até ontem, o 3 Anúncios era o meu melhor filme. Mas eu assisti agora no finalzinho desses últimos dias, Sem Amor, Loveless, que é um filme russo que também tá concorrendo. Eu falei muito aqui sobre Uma Mulher Fantástica, que é o filme chileno, que também é muito legal e tal, mas Sem Amor... Não tem amor em lugar nenhum, na verdade, né? É bem isso mesmo, o amor não existe. Esse filme me arrebatou e me deixou de um jeito assim, que mexeu comigo de uma maneira que eu acho que é muito relevante quando os filmes fazem isso, né? Eu gosto de filmes que tem muitas coisas pra você descobrir, que você precisa ver mais vezes pra prestar atenção nos detalhes, e tem coisas não escondidas, mas detalhes de referências que estão na fotografia, ou nas falas, ou nos olhares, e esse é definitivamente um filme que precisa, pra mim, pelo menos, ser visto mais de uma vez. É a história de uma família que tá desmoronando e esse casal tá se divorciando e eles têm um filho. De repente, esse filho dá-se conta de que esse filho desapareceu. Só que toda a construção do filme é muito maior do que sobre a história desse casal. Tem muitas sutilezas na maneira como você retrata esses personagens que falam sobre a maneira como a gente se coloca na sociedade, né? O nome do filme é Sem Amor e eu acho que o cerne do filme não é essa falta de amor nem no casamento, nem na família em si, ou a falta de amor talvez pelo menino, ou das pessoas de uma maneira individual, mas é uma falta de amor que eu acho que é uma construção mais social da maneira como a gente tem se relacionado como sociedade com as outras pessoas. E tem uma coisa que eu já falei hoje, essa coisa sobre eles estão buscando preencher esse buraco do sem amor. Buscam o tempo todo preencher a falta que eles sentem de alguma maneira, só que o caminho muitas vezes não é, né? Às vezes, essa falta, ela não depende de uma outra pessoa, de uma outra coisa para ser preenchida. São coisas que às vezes estão dentro da gente, né? Então, tem muitos detalhes nesse filme e eu não quero ficar falando, eu tô com medo de ficar falando e acabar falando coisas que são importantes e talvez que a percepção seja importante para cada um. Mas foi um filme que me impactou muito nisso, na medida que o filme avança e você percebe que essa ausência de amor é uma ausência que tá em tudo. E você vê na fotografia, a fotografia desse filme, cara, é de tirar o fôlego. É incrível, assim, em níveis extraordinários. Então, assim, é um roteiro que é muito bem amarrado, como o Marcelo falou agora do Três Anúncios. Então, tem muitos detalhes de referência que estão na história e se completam na construção do filme. Isso é bonito demais de ver. Então, fica aí como meu filme do mês, Sem Amor. No dia que a gente fez o cast das expectativas, falou-se sobre essa minha tendência a torcer pro filme alternativo da pessoa sem... É, então, é isso. Fica aí, o meu filme do mês é o Sem Amor. Eu achei um filmaço, ele é frio, só queria deixar um comentário aqui rapidinho. Frio, ele não é pra todo mundo. É, eu acho que ele é um filme lento, tem toda a frieza da mãe Rússia, mas ele é um filme poderoso, é um filme bonito, ele é melancólico, é isso que eu quero dizer. Eu entendi. Muito bem. Renatão, seu filme do mês, por favor? Meu filme do mês é um dos filmes que eu tava mais aguardando pra assistir, que é o Lady Bird, Hora de Voar. Eu não ia falar esse subtítulo, mas fazer o quê? Primeiro filme totalmente dirigido e, no caso aqui também, roteirizado pela Greta Gerwig. Eu já acompanho ela há muito tempo, eu sou muito fã dela, então eu tava muito empolgado com esse projeto. Tem muito da vida dela ali, né? Ele é basicamente contando casos e relembrando um pouco da adolescência dela e do momento dela de se encontrar e buscar o caminho dela, que eu acho que essa é a grande jornada da Christine Lady Bird McPherson nesse filme, que é vivida pela Saoirse Ronan. O filme é totalmente uma jornada de coming of age, né, de um adolescente buscando se encontrar e buscar o que ela acha que é mais correto para a vida dela e procurar o caminho dela e as coisas que ela quer para ela. Então tem muito disso de você achar sua identidade, tanto que ela dá o nome Lady Bird para ela. Ela decide que ela vai sair da cidade dela de Sacramento para ir para uma cidade com cultura. Então ela quer procurar o caminho dela, viver da arte dela, e ela começa a se descobrir com os meninos, e ela quer perder a virgindade, e ao mesmo tempo ela quer experimentar coisas, e ela quer descobrir o mundo, cara. Ela quer experimentar o mundo. E quem não tem esse desejo quando você é jovem? E eu acho que a maneira que a Greta constrói aquela história e principalmente pelos diálogos, que são tão naturais, são tão expressivos, você consegue ver muito de você e dos seus amigos, da sua juventude, ali naquela relação da Christine com a família dela, né, da Lady Bird com a família dela, especialmente a relação dela com a mãe. E o que eu me identifico mais com esse filme é que eu sou dessa geração, entendeu? Eu sou da geração atual, que tá sempre perdida, que tá sempre buscando o caminho, que tá sempre frustrada com o que tá acontecendo, busca seguir certos ideais, mas ao mesmo tempo esses ideais não são aqueles que vão dar estabilidade. Então então você sempre quer procurar alguma outra coisa pra fazer. E esse tipo de filme, esse tipo de história, esse tipo de personagem, que é muito recorrente na carreira da Greta, o Lady Bird, ele é um excelente cartão de visitas pra Greta, uma excelente coming of age story, é um filme doce, é um filme que você vai se identificar. É um grande filme, cara. Ele conversou comigo, por mais que eu não seja uma história mais da mãe com a filha, eu vejo por mais uma história de geração, e isso fez o Lady Bird ser tão pessoal pra mim. E é isso, é um filme incrível. Muito bem, Renatão, e quase foi minha surpresa do mês. Eu achei um filmaço e eu gostei demais do final desse filme. Aí, ó, terceiro ato bom e surpreendente é desse filme. Gente, vamos chegando aqui ao final do nosso... Não do nosso cast, porque ainda temos uma ratoeira extraordinária vindo agora. Ratoeira! Mas, antes só da gente ir pra ratoeira... Que é a alegria da galera, né? A ratoeira, o Maguinho vendo um filme maravilhoso. Mas eu quero que vocês me digam, antes só da gente encerrar aí pra ratoeira, os filmes que faltaram ver. Pra mim faltou ver A Forma... Mentira, não... Faltou ver... Que filho da mãe. Faltou ver o Mudbound, que eu ainda quero ver. Me parece ser um filme bem interessante. Eu quero ver ainda Pequena Grande Vida, apesar de saber que não é um grande filme. E eu quero ver ainda o filme novo do Duncan Jones, que é o Mudo, que o Renatão viu e falou que é bem mais ou menos. Mas assim, bem mais ou menos é a melhor crítica que eu vi desse filme. Cara, olha só, é uma hora pra história começar e a outra uma hora nada começa. Tem cara mesmo, mas enfim, eu gosto do Duncan Jones, eu quero ver pra falar mal. Maguinho, faltou o que pra você esse mês? Cara, faltou tudo. Eu hoje fui mais um ouvinte de luxo, né, e ouvir vocês é muito bom. Cara, tudo que vocês falaram, Trama Fantasma, Eutônia, Mudbound, Lady Bird, pô, tudo que vocês falaram aí, a maioria desses filmes eu quero ver ainda. Assiste Paddington, Maguinho, vai se amarrar. Paddington também, Paddington, claro. Então, assiste Paddington, você vai amar. Não tem dúvida, não tem dúvida. Tinha esquecido desse também. Patrícia, e você, o que faltou? Cara, faltou Trama Fantasma, principalmente. O que mais eu queria ver? Faltou esse que você falou que eu ia assistir ontem. Eu cheguei a botar ele na minha lista, mas eu tive um negócio que aconteceu aqui em casa, eu não consegui. Que foi esse filme do Molly's Game. Ah, faltou Molly's Game e o Trama Fantasma. Também esse, também. Renatão, e você? Pra mim faltou Renatão, só o filme tudo. Do... Só o Ridley Scott. Todo dinheiro do mundo. É, inclusive no fim de semana eu falei, vou tentar ver se tá passando live. Fui olhar o horário, não tinha mais horário do filme. Aí acabou com o Bem, então sem perder mais tempo, vamos ao que todo mundo espera, que é uma chicotada no Maguinho. Ratoeira do filme do mês de fevereiro, começando a partir de agora. Ratoeira do mês de fevereiro, eu acho que todo mundo já sabe qual é, mas eu não vou falar ainda o nome do filme. Vou pedir pra Renatão, que escolheu o filme pro Maguinho, justificar esse voto mais uma vez. Renatão teve essa oportunidade de repassar amor, carinho e paixão e preferiu repassar chicote, batidas e tesão. Renatão, então, por favor, por que você escolheu o filme que foi A Ratoeira do Maguinho deste mês? Cara, porque um dia é da caça e outro é do caçador, né? Então, chegou a hora do Maguinho. Pra quem achou que ano passado eu peguei leve com Carros 3 e Transformers, é porque não tinha muita coisa na época, né? Mas agora tem. Agora o Maguinho tem. Entrou no mundo do Sodoma Gomorra, do chicotinho, das bolinhas que ele gosta tanto. Olha. Patrícia, foi uma boa escolha pro Maguinho, você acha? Eu acho, gente. Eu tô aqui numa ansiedade pra saber o que o Maguinho vai falar, que vocês não estão entendendo. Muito bem. O Maguinho, pra quem não sabe, ele foi, por 2 anos seguidos, o vice-campeão da pior ratoeira do ano. É verdade, eu tô aqui pensando nisso agora. Esse ano, ele já é forte candidato a ganhar a pior ratoeira do ano. Já disparado, em fevereiro já. Então assim, Maguinho, por favor, você que foi o autor da frase, bolinhas é bom, bolinhas é bom. No singular mesmo, bolinhas é bom. Se você duvida que essa frase foi proferida, por favor, escute os nossos bloopers, que lá estão. Já tô com dor na barriga. E Maguinho, eu quero... começar, passar a palavra pra você com uma pergunta que foi feita por um dos nossos ouvintes que pediu pra não dizer o nome. Ele perguntou, Maguinho, e o caule? Bom, vamos lá. Chegou o grande momento, né? Momento acho que o mundo estava esperando ansiosamente pra saber se o caule ficou rígido ou não. Eu vou, antes de iniciar epopeia, eu vou só dar uma contextualizada rapidinho. Não vi os dois filmes anteriores, não me interessou, não me interessa. Pô, não entendi nada, então. Não vi. Óbvio que eu também não ia ver esse. Eu não veria também, Maguinho. Fui na última sessão, agora não me recordo o dia, cara. Mas tava cheio, hein? Última sessão, foi dia de semana, tava cheio. Comprei mais lá pra frente, porque do meio pra trás tava lotado já. Pra não ficar entediado, né? Eu comprei meu combo de pipoca grande, óbvio, né? Uma coca gigante e fui. Gente, e o pudim, Maguinho, levou? Não, o pudim, calma. Cara, vai ter pudim. Cara, tinham três nichos de mercado. Um casal com um cara meio puto, né? Cara meio tipo, o que eu tô fazendo aqui? Uma penca de meninas e uma penca de casais gays. E eu sozinho entrando. Juro pra você. Era isso. Eu falei, caralho, entrei meio de cabeça baixa, sentei meio tipo, enfim. Quem ataca na direção é o James Foley, né? E eu já aviso logo pra, se após esse filme ele ficar desempregado, não precisa se preocupar não, sabe? Ele tem emprego garantido no mundo da música, né? Fazendo videoclipe. Ah. Que, cara, é impressionante a quantidade de músicas famosas nessas ondas pop rap aí. E, cara, é uma colagem de cena. Uma cola aqui, uma colagem ali. O filme, assim, ele já começa assim. É um videoclipe, do, né? Os dois se casam, né? A cacetada de imagem da festa, panorama do evento, tal, tal. E aí, já, olha só, gente, já começam as cagadinhas. A tal da Anastasia já tá com o cara já há dois filmes. Já passaram uma porrada de coisas juntos. Ela sabe que o cara é bilionário. E chegam em um jatinho, né? Chegam em um carro com, né, um jatinho próximo, lua de mel. E a primeira fase da anta é: nossa, é seu? Porra, óbvio que é. Caralho, ela já não sabe que ele é milionário? Sim, acho que eu me empolguei um pouquinho e não falei da história. Tem? Bom, eles, tá. Tem eles história? Se casaram. No 2 não tem. Tinha, não. Não, nesse tem. Eles se casaram, só que fantasmas do passado vão incomodar a vida deles. Ai, e gente, é um casal que não existe no mundo. Quero que vocês me expliquem, se vocês conseguirem. Cara, o cara tem um império, o cara só viaja e fode. Só viaja e trepa, só isso. O cara não trabalha nem 10 minutos. Sabe isso, assim? Eu acho aceitável se fosse um executivo de meia idade, né? Um cara cascudo, porra, trabalhei pra cacete, agora tô, né? Só colhendo os louros. Mas não, o cara é um moleque, que não tem nem 35 anos, cara. Continuando. Certo. Ela quer trabalhar. Eu acho louvável, né? É aceitável. O que que ele faz? É ridículo. Ele coloca um segurança, tipo modelão, assim, sabe? Fica de terno, óbvio, pra ficar do lado dela na editora. Marcelinho e Renatão, imagina vocês chegando no escritório com um cara, 3x4, fica em pé na porta. Não, mas ô Maguinho, aí eu te explicar, aí é porque você não viu os outros filmes. No 2, o maluco da editora queria dar uns catos nela. Então, aí tá por isso que rolou o Momer dele. Ainda deve ser por isso que ele botou coisa aí. Vai falando, qualquer coisa eu te ajudo aí, eu te dou umas dicas. O Renatão tá curioso pra saber como é que termina, vai. É, eu tô vendo. Enfim, mas ok, o que o pessoal quer saber são as fornicações e do caule. Como eu falei, o caule não foi regado direito, ficou murcho o tempo todo, caidinho pro lado, assim. Pra que cenas frouxas, sem sal nenhum, sabe? Eu acho que hoje em dia, nem essa garotada super evoluída de hoje, ficam excitados, não ficam não. Mas assim, a estrutura do filme, não sei, Renato, se é assim, se foi assim no primeiro e no segundo, mas cara, o filme se limita a 10 minutinhos de história, sexo. 10 minutinhos de história, pau dentro. De história, eu falei isso na ratoeira. É, ele falou. É a mesma coisa, é a mesma fórmula. Cara, é só isso. E assim, a trama é digna dos anos 80, mas 80 na essência mesmo, não tem como levar a sério. Coloca um casal que já trabalhou na empresa do cara, né? Tem uma mágoa na época que ele foi adotado pela família, né? Que família é milionária, mas que na verdade era pra ter sido o cara. Né? Enfim, aí sequestra a irmã dele, ou é a cunhada, não lembro. Enfim, foda-se. Chato pra cacete. É sensal. Os dois atores são muito ruins. A Dakota Johnson, ela é muito fraca. É muito fraca. Ela é mesmo. Estão reformando a casa, né? Uma antiga casa que, porra, tem 15 quartos, uma casa espetacular. Assim, a nova moradia deles. Cara, o James Gray contrata uma arquiteta gostosona com uns peitões gigantes. Fica alisando ele enquanto fala o projeto pra ela. É ridículo. Aí ele vai e tira a mão assim. Aí ela, tipo, olha, tipo, meio bolada. Ela vai falar de novo, não, mas essa casa aqui, da parede, vai passando a mão no ombro e ela fica meio puta. Cara, é ridículo, é ridículo. A trilogia, como eu falei, ela não fala com a gente, né? Eu acho que tem o principal, a escritora que não sabe escrever, né? Isso, obviamente, reflete nos filmes, é óbvio. Né? Nota que eu dou, uma nota 1, porque tem alguns clipes que são interessantes. Tem cenas bonitinhas, né? A nota de cocô, tava pensando antes de falar, é o seguinte. Você imagina você num motel, na hora bate uma vontade de cagar. O que você faz? A frase do Speed, o que você faz? Que dúvida, né, cara? Que dúvida. Eu acho assim, broxante pra quem espera, broxante pra quem caga. Sim, né? Sim, verdade. Eu acho que é isso. Bem, basicamente é isso. Eu acho que eu resumi um pouquinho. Maguinho, tu tá pegando muito leve. A gente tá aqui pra saber da putaria. Cadê o chicote? Cadê a bolinha? Cadê Cadê essas porra? Eu tava lendo, Renato, e pessoas, quem viu os três, né, e quem é fã e tal, fala que esse filme foi o mais leve dos três, em termos de sexo. E é realmente assim, cara. Nada acontece, até porque corta. Ah, e tem uma coisa, a edição é bizarra. Bizarra. Os planos voam, não colam nada com nada, entendeu? Quando a cena, você acha que ela vai... Não vai. Corta, entendeu? Então, assim, é só lambida no bico do peito. Só isso. É o que de mais intenso... E hoje em dia, cara... Céu de merda. Porra, beijo no bico do peito. Tem que botar... botar o Frota pra dirigir esse filme. Né? Enfiar uma samambaia no cu do maluco. Que não dá. Isso, rapaz? Essa é uma putaria louca. Não dá. É chato, é fraco, é insosso, é infantil, entendeu? Então, enfim. Infantil? O Maguinho. É, uma história boba. Olha, nas palavras da minha querida irmã, esse é o melhor dos três. Porra, não sei. Não vi os outros dois. Eu acho que o Maguinho tinha que ter visto os três, mas isso sou eu. Tudo bem, Maguinho, eu acho que o sacrifício foi... bastante doloroso, tá? E foi você... tenso, cara. O filme tem 1h40, é difícil passar. Cara. Mas o Maguinho respondeu, não ficou rígido, né, Maguinho? Não ficou em nenhum momento. Nem deu uma acordada, olhou pra fora. Ficou mole. Assim, aquela... Deu uma mexida na cueca. Ficou mole de cabeça pra baixo. Então, triste, muito bem. Então, com isso, a gente encerra a Ratoeira do mês. Que pena, né, Maguinho? Você falou que queria gostar mais do filme, né? Achei que daria mais. Próximo mês sou eu. Eu volto pra Ratoeira. Né? Patrícia escolhe dessa vez. Então, Patrícia, você tem a palavra agora. Qual vai ser a ratoeira pra mim do mês de março? Primeiro, eu vou dizer que tentaram me coagir com um papo de relevância. Eu tenho print pra provar. Vieram me dizer assim, olha, não esquece que precisa ter relevância. Então, eu vou justificar aqui a minha escolha com a relevância. A relevância é que a gente tá aqui, o Maguinho fala várias vezes, eu já falei várias vezes, né? Como que a gente tá torcendo e apostando no crescimento do cinema nacional? Nossa, mas eu tô Deus rindo existe. Antes. A gente tá torcendo aqui pro crescimento do cinema nacional, que tem surpreendido... Patrícia, eu te amo, Patrícia. Não faz isso, não. Que tem... surpreendido a gente. Olha só, eu não ri nem no trailer, não faz isso não. Eu vou te falar, eu já sei o que ela vai escolher, já sei. Sem nem falar com você. Deus é Deus. Eu vou te falar, você vai sofrer. E até você falar, não tá dito ainda. Não consigo parar de ir. Então, a gente tá aqui apostando no crescimento do cinema nacional. Ano passado, Minha Mãe é uma Peça 2 foi um dos filmes mais vistos pelas pessoas. Então, é um filme, assim, eu acho que é super relevante a gente investir aqui na nossa ratoeira também nos filmes nacionais. Então, a minha indicação pro Marcelo é Os Farofeiros. Puta, obrigado, Deus. Um filme da direção do Roberto Santucci, com a Cacau Protásio, Daniele Vinitz, Maurício Manfrini e muito mais. É uma comédia brasileira. Então a gente tá aí apostando que não vai ser tão ruim, porque a gente quer muito que o cinema nacional se melhore. Caralho, eu tô aqui. Sabe o jogador que faz gol e fica com o rei de dedo pro céu, assim, apontando? Obrigado, Deus. Eu tô assim aqui. Caralho, você vai ver o filme do Paulinho Gogó. Puta Paulinho que Gogó. Pariu, o mundo dá voltas, cara. Olha só, deixa eu só falar um negócio. Por um lado, eu estou aliviado pelo seguinte. Tinha uma outra coisa aqui que eu acho tão ruim quanto. Eu iria escolher isso pra você. Aí você fica puto, mas também fica satisfeito que você não vai ver esse outro. Qual era o que você ia escolher pra mim, Maguinho? A Dobra do Tempo. É a dobra do tempo, era a minha segunda opção. A dobra do tempo era a minha segunda opção. Mas olha, não, não é isso não. Vocês nem pensaram nesse. É o primeiro filme da trilogia baseado na vida do Edir Macedo. Nada a perder, contra tudo, contra todos. Gente, como... Se tu me mandasse esse... Como é o nome desse filme? Nada a perder, contra tudo, contra todos. Esse filme tem mais relevância, Paty, porque esse filme vai ter mais... Esse filme tem tanta relevância que eu não tava nem sabendo que esse filme existia. É, não, eles fecharam até um acordo com a Netflix pra exibição por lá depois. Então, Os Farofeiros é a minha ratoeira. Muito obrigado, Paty. Vai ter volta. Maguinho, queria começar me despedindo de você, que você viu o pior filme disparado, talvez, quiçá do ano. Verdade, então, eu queria que você voltasse a andar normalmente, que você voltasse a ver filmes normalmente, e mês que vem você não terá que passar por nada tão doloroso, espero eu. Desculpe a escolha das palavras, mas é o que vem na cabeça. Você de andar no seriódico. Por favor, deixe seus contatos para as pessoas que apreciam a dor que você sentiu, quiserem te mandar uma mensagem de acalento. Bom, então, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e a paciência. Foi ótimo. Não o filme, né? Mas a experiência aqui do podcast. Fechamos a porta de fevereiro. Bom, tô no Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Barca La Bolsa, tem Twitter, tem Instagram, tem a porra toda. Gostaria de deixar mais um aviso: colabore com aquela coxinha, um refresco no nosso site. A gente continua aqui, mano. Firme e forte, muito honesto. Continue indo ao cinema sempre, galera. Um abraço e até qualquer hora. O que o Maguinho tá falando da coxinha aí da Coca-Cola aí, você pode doar um dinheiro pro Ratoscast, manter a gente vivo, manter a gente respirando, poder a gente, ou alguns de nós, comprar bolinhas, comprar consolos, comprar coisas que nos ajudem a viver melhor dentro do cinema. Então, exatamente, perfeito. Então, assim, coisas de couro, principalmente, mas enfim, que são caras, comprar, né? Então, bolinhas lá no... e consolos, coisas que possam fazer a gente viver melhor dentro do cinema. Porra, pois é. Renata, a tua bombonier, pode falar nada porque já usou. Renato, que aconteceu? Que companhia é essa que a gente tá andando, você cara? Você pode ajudar a gente doando lá no site do Rato de Cinema, qualquer post que você clicar. Exatamente. Tem lá o botãozinho para doar. Ou então, se você não quiser fazer lá ali pelo PayPal, você pode mandar um e-mail pra gente, falar: eu quero doar pro Rato de Cinema, que aí a gente te explica direitinho como é que faz, beleza? Patrícia, queria agradecer. Eu não queria agradecer absolutamente nada. Deixe seus contatos aí. Gente, vai ser muito divertido voltar aqui mês que vem, só tenho isso. Tô também nas redes sociais, Patrícia Costa, me procurem lá. Esse mês foi muito legal, porque as pessoas comentaram a beça no Instagram, comentaram a beça no Facebook. Eu queria reforçar o que o Marcelo falou no início, pra vocês continuarem comentando, porque é muito legal de conversar com vocês, pra além desse espaço em que a gente fica falando aqui, ver a opinião de vocês e trocar essa ideia. É muito bacana, então continuem comentando nas nossas redes sociais, entrando no nosso site, acompanhando os nossos textos, e até a próxima. Bem, obrigado, Paty, mais uma vez. Renatão, você, mais uma vez, sempre vendo muitos filmes. Queria que você deixasse seus contatos também, se o pessoal quiser comentar com você sobre essas estreias. Cara, eu que agradeço o convite, agradeço o papo, agradeço a Paty pela escolha da ratoeira, me fez muito feliz. Mês que vem você. Não, tudo bem. Cara, eu já tô calejado, tá sacanagem, cara. O que vier, Eu já tô calejado. Agradecer a todo mundo, agradecer a Paty, fez a minha noite ser mais especial. E quem quiser me encontrar, tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com 2 L's no final. E também quiser me acompanhar lá no meu Letterboxd, onde eu escrevo sempre comentários sobre os filmes que eu tô assistindo. Às vezes dá pra ver um comentário melhor sobre alguma coisa que a gente comenta aqui. Filmes que eu não tô falando, filmes antigos. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem, obrigado a todos vocês, mais uma vez. Então, só repetindo rapidamente, nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com, contato@ratosdecinema.com. Você pode ajudar a gente a saber mais da sua opinião, você pode ajudar a gente a doar um dinheirinho pra gente poder ir no cinema e ver mais filmes, cada vez mais filmes. E você pode também comentar qualquer post, sugerir posts também, sugerir casts pra gente. Então, sempre bem-vindo um comentário, a gente lê todos os e-mails com muito carinho e atenção. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar nada de todos os filmes que eu falei neste cast e todos os filmes que eu vejo em geral no meu letterboxd.com/mcpreste. Eu quero falar só mais uma coisa também. Me quiseram me derrubar com meus 15 anos e eu gostei do filme. Então, quem sabe, eu gosto muito de farofa, quem né? Quem sabe não, desculpa, nesse não. Eu sou muito fã de farofa. De praia. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e vem farofa. Vem. Esquece o franguinho não, hein. Esse meu yay é espontâneo. Vocês ficam colocando essa pressão pra ele vir a qualquer momento. Não é assim que funciona. Não pode ser forçado, né? É que nem peido, né, Paty? Não pode, não. É que nem peido. Você fica forçando, tá arriscado sair aquele cagadinho. Vem de dentro, vem de dentro.